viu o que foi feito da Ponte Carlos, a mais importante e famosa de Praga. Assim, João Nepomuceno morreu afogado na noite de 20 de março de 1393. O corpo foi achado e dignamente sepultado na igreja de Santa Cruz. Em 1725 foi feita a sua exumação diante do bispo de Praga. Dignidades eclesiásticas, um professor de medicina e dois cirurgiões. Constatou-se que a língua estava apenas ressequida, mas extraordinariamente conservada. E naquele mesmo momento, diante dos presentes, ela começou a se refazer, adquirindo a coloração rosa própria de uma pessoa viva. Este milagre constou do processo de canonização de São João Nepomuceno, o primeiro mártir do segredo da confissão e patrono contra as calúnias, bem como padroeiro dos confessores e da cidade de Praga. São João Nepomuceno, rogai por nós. A coordenação da comunidade de Queimada Grande convida todos para a missa em homenagem às mães, que será celebrada no dia 21 de maio, às 16 horas. E lembramos também a comunidade que hoje à noite haverá missa aqui na Igreja Matriz. E como fazemos todos os dias, né? A gente pede a intercessão de Maria por todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, que não são poucos. A gente lembra aqui sempre das pessoas enfermas de nossa cidade, aquelas que se encontram internadas, aquelas que se encontram em suas residências, fazendo tratamento. Então, quero rezar aqui para o seu Nelson, né, que está já concluindo o seu tratamento, rezar por Conceição de José das Pedrinhas, o Renato, de Sr. Aureliano, e tantas outras pessoas também enfermas, algumas esperando regulação, né, para ir para outro centro maior, né, continuar seu tratamento. Rezemos por todas elas. Rezemos também pelas famílias desajustadas, pelos jovens que se desvirtuam, né, por aí, né, na droga, no mundo das drogas, pelos desempregados. Rezemos também pela paz do mundo. E a gente coloca tudo nas mãos de Maria para que ela interceda a Jesus por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim, prezado rádio ouvinte, chegamos ao final de nossa Hora Mariana de hoje. A todos vocês, boa noite e até amanhã, se Deus permitir. ZYH487, Rádio Jacuípe AM, 1500 kHz. Música, esporte e notícia. Riachão do Jacuípe, Bahia. Atenção, comunicado da direção da Rádio Jacuípe. O programa a seguir é uma produção independente, de total responsabilidade dos seus idealizadores. Está no ar, programa Um Novo Tempo de Realizações, um canal direto entre a administração municipal e o povo. Rádio Jacuípe AM. Felipe Oliveira. Boa noite, Riachão do Jacuípe. Boa noite a todos os ouvintes do programa O Novo Tempo de Realizações, do canal direto entre a administração municipal e o povo. Hoje, mais uma terça-feira do mês de maio, né? Estamos aqui neste dia 16 de maio com mais uma edição do nosso programa. Como eu falei logo um pouquinho mais cedo aqui, ainda no programa de Alcione, nós temos muitas novidades hoje, né? Final de semana de muitos eventos e também durante a semana algumas atividades em nosso município. Mas para começar, como é de praxe aqui no nosso programa, gostaria de abraçar todos os ouvintes da zona rural do nosso município e também da sede, que nos dá essa grande audiência todas as terça-feiras a partir das 18 horas e 15 minutos aqui em nosso programa. Um grande abraço a todos, está começando um novo tempo de realizações. Rádio Jacuípe. Rádio Jacuípe AM. Riachão, meu torrão natal, berço de toda a esperança, a terra que brota os sonhos, fez nascer uma nova aliança. Aqui eu quero crescer, viver e ser muito feliz, ver minha gente mais forte, trabalhando e criando raiz. Povo hospitaleiro, vamos avançar, vejo a criança sorrindo e a juventude a brilhar. Nossa gente vem de novo, nosso povo, nossa voz. A mudança agora é pra valer e chega pra todos nós. Um novo tempo de realização, Riachão do Jacuípe é lugar de transformação. Um novo tempo de realização, o trabalho que faz crescer, por amor a Riachão. Um novo tempo de realização, Riachão do Jacuípe é lugar de transformação. Um novo tempo de realização, o trabalho que faz crescer, por amor a Riachão. Por amor a Riachão. Por amor a Riachão. Felipe Oliveira. Estamos de volta e hoje nós vamos ter aqui na nossa entrevista o jornalista Agenor Filho, que é um dos coordenadores aí do cicloturismo. É o 21º, é? O sexto cicloturismo de Riachão do Jacuípe, que acontece no próximo dia 21 de maio, próximo domingo, aqui em Riachão do Jacuípe. Ele vai conversar com a gente, vai trazer todos os detalhes sobre o evento. Ano passado o evento bateu o recorde de público, a expectativa é que esse ano bata mais uma vez o recorde, né? E tem todo o apoio da Prefeitura de Riachão do Jacuípe. Daqui a pouquinho, nosso bate-papo com ele. Mas antes, eu quero trazer para vocês aqui uma informação importante, porque na semana passada a gente recebeu aqui a Nayane Carneiro, que é coordenadora do CREAS do município, né? E ela falou com a gente sobre o 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual e de Crianças e Adolescentes. E na próxima quinta-feira, que é realmente o dia 18 de maio, nós vamos ter diversas atividades em Riachão do Jacuípe para fazer alusão a essa data, né? Uma data importante que vem sendo trabalhada desde o início do mês de maio. Então, na quinta-feira, a partir das 9 horas, no ginásio de esportes, no ginásio municipal de esportes, vai acontecer uma apresentação né, de diversas escolas do município referente ao que foi trabalhado durante todos esses dias aí do mês de maio sobre o tema Faça Bonito. Na tarde da quinta-feira vai ter um buzinaço, que é a carreata, né, que acontece todos os anos, com caminhada também, no centro da cidade, em alguns bairros, para chamar a atenção da sociedade sobre o tema. São três secretarias envolvidas nesse trabalho, né? É a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde. Todas essas secretarias realizaram durante todo o mês de maio diversas atividades, e agora a culminância, né, é no dia 18. E lembrando que não é só no mês de maio que se trabalha esse tema, é durante o ano inteiro, o Conselho Tutelar trabalhando, né, a Secretaria de Ciência Social trabalhando, como a Nayane deixou bem claro aqui, foi uma entrevista bastante esclarecedora na última terça-feira, trouxe para a gente vários pontos sobre essa questão da exploração sexual, né, o combate ao abuso de crianças e adolescentes no dia 18 de maio. Então, recapitulando aqui, na quinta-feira, às 9 da manhã, apresentações de escolas no ginásio de esportes, e à tarde, buzinaço, carreata e caminhada no centro da cidade, em alguns bairros, para chamar a atenção da sociedade sobre o tema. Você não pode ficar de fora, você pode participar tanto das apresentações lá no ginásio, né, pode ir lá assistir, como participar da carreata, da caminhada. Quem tiver carro vai de carro, quem não tiver carro vai andando, para fortalecer esse tema tão importante para as nossas crianças e para que a gente fique atento, cuidando do futuro dos nossos pequenos. É a festa do interior, né, Adriana? Olha só, viu, no último final de semana foram realizados os jogos da sexta rodada da 22ª Copa do Interior de Riachão de Jacuípe. E ficou dessa forma, né? No sábado, a gente teve Flamengo da Lagoa do Canto 2 contra o Ajax do Barreiros. Flamengo da Lagoa do Canto 2 venceu nos pênaltis por 7-6. O placar do jogo no tempo normal foi 1-1. Ainda no sábado tivemos Flamengo do Jardim contra Bahia e Terra Nova. Flamengo do Jardim venceu por 2-0 no tempo regulamentar. E também tivemos Estrelas da Vila, de Vila Aparecida, contra Ponte Preta do Salgado, 1-0, Estrelas da Vila. No domingo, tivemos lá no Bom Jardim, o time do Bom Jardim contra Palmeiras do Ponto Novo. O Bom Jardim ganhou por 3-1. Tivemos Corinthians de Cancela Preta contra União Chapadense. União Chapadense venceu nos pênaltis por 5-4, mas o placar do tempo regulamentar foi de 1-1, empate. E Flamengo de Baixa Nova contra Campo Alegre. O Flamengo de Baixa Nova levou a melhor por 2-1. E aí a classificação ficou da seguinte forma, porque passaram dois biônicos, né? Os biônicos que se classificaram foi o Corinthians de Cancela Preta e o Campo Alegre, porque fizeram melhor campanha na primeira fase. E aí as quartas de finais agora, né? Agora não tem mais biônico, quem ganhou passa para a semifinal, quem perdeu fica de fora. Todos os jogos na Arena Valfredão, né? E teremos Bom Jardim, Campo Alegre, Flamengo do Jardim, Corinthians de Cancela Preta, Estrela da Vila e contra União Chapadense, e um duelo de Flamengos aí, ó, Flamengo da Lagoa do Canto 2 contra Flamengo de Baixa Nova. A gente já tem as datas desses jogos. No dia 19, na sexta-feira, é o primeiro jogo, Bom Jardim, Campo Alegre. Depois teremos jogos a teremos jogos apenas no dia 26, na outra sexta-feira, Flamengo do Jardim contra Corinthians de Cancela Preta. No sábado, teremos Estrela da Vila contra União Chapadense. E no domingo, Flamengo da Lagoa do Canto 2 com o Flamengo da Baixa Nova. Não vai ter jogo no sábado e no domingo, porque tem jogo do Jacuipense, né? Tem também cicloturismo, e aí a gente tem um alinhamento aí já entre os eventos esportivos da cidade, que quando tem um evento importante, para não colocar outro, para não dividir público, né? É interessante que a gente tenha público nos eventos esportivos e os mais variados possíveis. Então, tá aí essa tabela já das quartas de finais da Copa do Interior, chegando aí já praticamente na fase final de jogos da Copa do Interior. Riachão, meu torrão natal. Campanha premiada IPTU 2023. Pague seu IPTU em dias, a Prefeitura devolve em obras e você ainda concorre a prêmios. No primeiro prêmio, uma moto 125 cilindradas. No segundo prêmio, uma TV de 40 polegadas. E no terceiro prêmio, uma TV de 32 polegadas. Até o dia 31 de maio, você tem 20% de desconto no pagamento à vista. Prefeitura de Riachão do Jacuípe, um novo tempo de realizações. Por amor a Riachão, por amor a Riachão, por amor a Riachão. Felipe Oliveira. Olha só, tá aí, viu? Pague seu IPTU até dia 31, viu? Últimas semanas, aí, últimos dias pra você pagar seu IPTU com desconto de 20% e ainda concorrer a prêmios, né? Uma moto 0 km, 125 cilindradas, mais duas TVs, duas Smart TVs pra você. E além disso, tudo que você paga de IPTU volta para você em obras, volta para você em benefícios. Então corre logo, viu? Corre logo. Xavier já me disse, que é o secretário da Fazenda, já me disse que a maioria dos boletos já foram, quase todos os boletos já foram entregues. Acho que falta pouco mais de 2 mil boletos para serem entregues nas residências. Mas quem não recebeu, pode acessar o site aí, www.riachãojacuípe.com.br, tudo sem acento, sem cedilha, sem nada, até porque não tem sem cedilha, né? Mas acessa aí o site, vai lá na aba de IPTU, pede lá a segunda via, coloca lá seus dados, pode imprimir e fazer o pagamento normal. Mas a maioria dos boletos já foram entregues, mais de 10 mil boletos já foram entregues nas residências. Lembrando também que foi aprovado e já foi publicado no Diário Oficial o Refis 2023, viu? Eu vou trazer o Xavier aqui, talvez já na próxima semana, para a gente falar sobre o Refis 2023, que é um programa para quem tem dívida tributária no município poder fazer a quitação dessa dívida aí com desconto e tudo mais. Então fica ligado, na próxima semana nós vamos trazer novidades sobre o Refis 2023. Riachão do Jacuípe. E por falar em novidade, eu sei que tá todo mundo sedento aí de novidade, quer saber sobre o São João de Riachão do Jacuípe, como é que vai ser, como é que estão os preparativos. Eu falei na semana passada que ia trazer novidades essa semana, e eu trago novidades para vocês, porque agora há pouco eu saí de uma reunião junto com o prefeito Carlos Matos, a chefe de gabinete Fabrício Oliveira, que é quem toca os festejos juninos, e representantes da 90ª Companhia de Polícia Militar, e a Major Aparecida Machado também estava presente, né, junto com outros representantes. já para debater e definir algumas situações sobre o São João, principalmente a questão das entradas, né, das estruturas que a Polícia Militar precisa, Corpo de Bombeiros, né, e muita coisa já está avançando para que o São João seja realizado, dando mais comodidade, mais conforto para quem vai curtir a festa. Então, na próxima sexta-feira, às 9 da manhã, haverá uma visita técnica na Praça Landulfo Alves, para que sejam observadas algumas particularidades, para que seja definido essa estrutura, essa questão dos portais de entrada, dos acessos, de localização de revista, a questão também do reconhecimento facial. Tudo isso na sexta-feira vai ser observado lá no local, né, para que as definições comecem a surgir. Então, nós já estamos avançando nesse critério. E a ideia é que tenha mais portais de entrada para dar mais comunidade a todos os foliões e não fique aquelas filas como aconteceram na última festa, nos últimos festejos. Então fica ligado aí que nos próximos dias vai ter mais novidades ainda sobre São João, sobre os festejos juninos, São Pedro, tudo isso vai ser colocado para vocês nos próximos dias. Estamos apresentando o programa Um Novo Tempo de Realizações. Felipe Oliveira. Agora nós vamos falar sobre esse evento que ganhou a magnitude enorme em nosso município. Eu estava conversando com alguém essa semana e a pessoa falou: o cicloturismo aqui de Riachão é o mais esperado de toda a região. É o que reúne mais ciclistas em toda a região. Então já virou referência o cicloturismo de Riachão de Jacuípe, que será realizado no próximo domingo, dia 21. E eu vou conversar com um dos... Ele é o presidente da associação e é o nosso entrevistado de hoje. Entrevista. Ele que é acostumado a entrevistar os outros, né, no programa dele, no podcast dele, hoje ele vai ser o entrevistado, né? Então, boa noite, Agenor Filho, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Seja bem-vindo. E o programa é todo seu hoje para falar sobre cicloturismo. Nada, serei questionado aqui, serei só de boa. Um abraço, Felipe, boa noite, Adriano, boa noite a todos que estão acompanhando aí a Rádio Jacuípe AM. Programa um novo Tempo de Realizações. Como você falou, né? É muito bom a gente ouvir e saber que Riachão de Jacuípe hoje tem o maior cicloturismo da região. Pra você ter uma ideia, Jacobina usou o modelo de Riachão no primeiro evento para fazer o evento lá, que se tornou um dos maiores da Bahia. Mas começou se espelhando em Riachão do Jacuípe para começar o evento dele. Claro que Jacobina tem as belezas, as cachoeiras, né? Tem um turismo muito forte. E o nome já diz, cicloturismo, né? É ciclismo com turismo, para movimentar o turismo e o ecoturismo daquela cidade. Mas Riachão do Jacuípe, todos os eventos foram grandiosos. Mas de 2022 para cá, 2022, nós tivemos um boom, um crescimento muito grande no ciclismo na cidade e no evento em si, que superou nossas expectativas. E esse ano a gente está com uma expectativa ainda maior de termos um público igual ou superior a do ano passado, né? Que ano passado nós fizemos uma trilha ali pela região da Mandaçaia, cruzando o rio Jacuípe, alguns riachos, e esse ano a gente vai explorar a região do Morro do Bom Sucesso. Então a gente pega ali pelo Malhador, passa pelo Fundo do Bom Sucesso e a gente já entra no território de Candial ali, pelo Rio Tocó, né? Então para todo lado que você passar, você vai ver morros, né? É, paisagens belíssimas. Então, assim, a trilha está uma coisa sensacional. E o evento é um evento que movimenta muito a economia da cidade, porque atrai milhares de ciclistas de várias cidades da Bahia e que se reúnem em um só lugar em uma mega confraternização, né? O cicloturismo se tornou, não é só o pedal, vira uma festa, velho. Vira uma festa. Primeiro que os pontos de parada já vira festa, né? Cada ponto de parada é uma festa. É, e quando chega na cidade, tem mais festa. Então, assim, é o dia inteiro de movimento na cidade. Aliás, já tem gente que reservou o hotel para o sábado, já para chegar na cidade no sábado, e nós teremos o Esquenta Ciclo no sábado com Conexão Samba lá no Botequim. Então, assim, a expectativa é muito grande, a correria é imensa, mas a nossa gratidão é ver aquele mar de bike e aquele colorido especial que abrilhanta a nossa cidade. É, vem cá, Gino, você falou que é uma programação extensa, né? Vamos fazer o passo a passo aqui, como vamos. É que é? É, o pessoal chega que horas? Eu sei que tem um café da manhã, não é? Sim. Primeiro, depois passa pra gente o roteiro direitinho. Que horas a previsão de terminar o cicloturismo? Não tem hora pra terminar, não. A parte do pedal, né? A sim, parte do pedal. Sim. E depois a gente já sabe, tá vendo aí as divulgações que vai ter, vão ter bandas, vai ter todo um processo depois para a galera se divertir. Passa para a gente esse cronograma passo a passo. Perfeito. A concentração será às 6h30 da manhã. Atenção, gente. A gente vai inovar esse ano, viu? Café da manhã para todos os ciclistas às 6h30 da manhã. Ah, Genô, mas por que tão cedo? Porque a gente vai abrir o café da manhã cedo para irmos para a trilha mais cedo, evitar pegar um sol tão desgastante, né? Então, as pessoas que se inscreveram, elas vão trazer 2 quilos de alimento. O café da manhã acontecerá no Colégio Nossa Senhora da Conceição. Em frente ao colégio, terão vários estandes, aferição de pressão arterial, vendas de equipamentos de ciclismo, distribuição de brindes, palestras com médicos, vários parceiros vão montar suas tendas, seus estandes na frente do colégio. Então, na toda, praça ali, naquela, né? Praça do Forró ali. Então toda aquela área ali vai ser montada a estrutura. Então os ciclistas vão entrar no Colégio Nossa Senhora, vão participar do café da manhã e depois eles terão aí todo aquele espaço para poder estar circulando, né? Então aquela área ali. Então a partir de 8h30 da manhã, atenção, gente, 8h30 da manhã, a gente já vai começar a fazer o início do percurso. Por que 8h30 da manhã? Porque a gente já ainda tem o percurso urbano, que a gente vai ali seguir sentido Igreja Matriz, passando ali pela Câmara de Vereadores, subindo ali o Colégio Santa Marta, passando pela Praça Landulfo Alves novamente, pelo outro sentido, né? A gente sai em frente ao Colégio Nossa Senhora e volta pela outra mão ali, passando em frente à pizzaria de Elza. Então lá vai ter o inflável da Tuxnet, nosso parceiro mais uma vez. E depois seguiremos ali pelo Jatobá, pegamos ali V-Bike, né? Jatobá, passando ali pela passagem molhada do Jatobá, né? Que tem o campo do Jatobá. Então a partir dali começa a contar o percurso. Se você ligar o Strava antes, vai contar mais de 40, né? Mas a partir dali vai dar uns 38 quilômetros mais ou menos, que a gente fez algumas mudanças na trilha. A gente divulgou 35, mas com as mudanças aí aumentou 2 quilômetros e uns quebrados. Então, aí agora começa a emoção. Com 10 km já temos um ponto de hidratação. O que é o ponto de hidratação para quem não é ciclista? É onde as pessoas param para poder beber água, né? Hidratar, completar, e lá tem um docinho, cada ponto tem um mimo diferente, né? Um mimo diferente. Com mais 10 quilômetros, já na Fazenda Mandacaru, lá em Zé Manteiga, já no território candialense, teremos um outro ponto de hidratação, onde também teremos uma equipe de apoio lá, dando suporte às pessoas para poderem respirar um pouco e seguir viagem. Depois, tem muita coisa que eu não vou falar aqui, porque senão acaba a surpresa, né? Tem umas coisas assim, surpresa que acontece na trilha, que a gente não fala para que deixe as pessoas curiosas. Quando chegar, depois do quilômetro 20, Com mais 10 quilômetros, teremos um outro PH, que é na fazenda de Gilson, do Fortaleza, onde tem um campo ali. Pronto, ali já é a reta final já do evento. A partir dali, são 7 quilômetros em linha reta para a cidade. 7 km em linha reta para a cidade. Então, a gente pede às pessoas que não demorem tanto nos pontos, porque a gente vai ter aqui Ricardo dos Teclados, né? Aí as pessoas já retornam na praça. Isso por volta já de meio-dia, meio-dia e 30. Tem gente que chega até mais tarde, velho. 2 horas, 2h30. Porque assim, como não é competição, as pessoas vão sem pressa. Elas vão curtindo os povoados, elas vão parando, elas vão tirando fotos, elas param nos pontos e fazem festa. Então, é um passeio ciclístico, né? Que as pessoas se divertem mesmo. Elas tiram o domingo para se divertir. Então, a gente pede que a galera também não demore tanto assim nos pontos, porque a gente quer ter público aqui na praça para poder, né, prestigiar nossos artistas. Então, vai começar com Ricardo dos Teclados, depois tem Carol Silva e, por último, tem o Du Oliveira, que virou cantor do pedal. Ele foi titulado cantor do pedal. Todos os eventos de cicloturismo da região tem Du Oliveira, que é um cantor pé-de-serrense que pegou a veia mesmo desse movimento, que é o movimento do ciclista, né? Então, mandar um abraço para o povo de Pé de Serra que está acompanhando, que vai descer grandão aqui para Riachão. E a programação é essa. Então, deve encerrar lá por umas 18 horas, por aí, o nosso evento. Então, café da manhã, 6h30 da manhã, já vai estar aberto. 8h30 vai para a trilha. Meio-dia e 30, já começa as bandas na rua. Aí agora todo mundo vai tomar uma cervejinha lá, comer uma feijoada e curtir até mais tarde, né? Então, venha sem pressa, porque o piseiro, meu irmão, vai ser daquele jeito. Vai ser grande, vai ser o dia inteiro. Vai ser quase 12 horas de diversão aí. Quase 12 horas de diversão. E incrível, sabe o que é, Felipe? É porque a galera faz a trilha e depois ainda tem pique pra dançar, velho, pra se divertir, pra... Rapaz... Pense, velho. Eu fico observando os eventos de ciclismo, a festa que é. E até nesses pontos que você fala de parada, né? No meio do mato ali tá a galera. Sim, sim, o piseiro. A poeira subindo. É muito a poeira bacana. Sobe. E é claro que assim. Esse evento é um evento muito louco, velho. Coisa de maluco fazer cicloturismo, sabia? Porque assim, como é que você monta uma equipe pra receber mais de 2.000 pessoas na cidade? E essa equipe é responsável por atender e dar atenção a todos. Então, assim, é claro que ninguém vai ficar 100%, mas a gente faz o máximo para que todos sejam assistidos. São motos de apoio, carros de apoio, técnicos de enfermagem, ambulância, rádios comunicadores, é toda uma estrutura, toda uma logística para que as pessoas... Nós temos também o Anjo da Trilha, que é uma equipe de mecânicos. Eles... Sim, porque tem muito... Isso. Fura-pneu, uma bike quebra, corrente... Até nisso. Mas assim, a gente orienta as pessoas que elas façam a revisão da bike antes de ir pra trilha, né? Mas tem casos que acontece, né? Tem casos que você mesmo faz a revisão, acontece ali de quebrar uma corrente, o cara chega ali rapidinho com a chave, conserta. Então a gente vai ter esse suporte também. Então, para você ver a magnitude que é o evento e que Riachão hoje virou referência, eu costumo dizer o seguinte, que depois do São João, agora o Festival de Forró, o cicloturismo é o evento que mais traz pessoas de cidades distintas para Riachão. Entendeu? Não estou falando em quantidade, estou falando de que às vezes vem gente, 3 pessoas de Euclides, da Cunha, vem 4 pessoas de sei lá, de Paulo Afonso. Então, quando você vai ver... Ano passado, somente de Feira de Santana, tivemos 300 pessoas. Imagine. E são de grupos diferentes, né? Grupos diferentes, grupos aleatórios, entendeu? Nós tivemos uma pessoa aqui de Nova Sori, que veio para Riachão, né? Eu lembro que ano passado a gente fez até uma entrevista, se eu não me engano, tinha um casal que era de outro estado. De outro estado, acho outro que foi estado, Sergipe, não sei. Uma acho coisa foi... dessa. Sergipe, eu lembro foi que Pernambuco. Laura fez a matéria e conseguiu identificar lá um casal, sim, que veio de outro estado. Sim, parece que teve isso mesmo. Tem muito isso. Então, assim, é um negócio grandioso. Então, é mais um evento que vem somar junto às que a cidade já proporciona, para que o comércio venda, para que as pessoas ganhem dinheiro, os ambulantes possam vender e esse ano foi um pedido do nosso prefeito Carlos Matos para que o evento fosse realizado na praça pública, para que a concentração acontecesse na praça pública, para oportunizar os ambulantes a colocarem lá o seu isopor, a vender, os comerciantes da área também movimentarem, terem mais renda, mais lucro, né? E também para a população enxergar um esporte que talvez ainda não conheça, né? Isso. Ano passado, eu te digo que ano passado foi o ano que as pessoas mais se atentaram para a realização do evento. Por quê? Primeiro ano a gente fez no Mandacaru. Depois, segundo ano, fizemos Nossa Senhora e depois a concentração no fundo lá. Terceiro ano fizemos na ABB, quarto ano na ABB, aí quinto e sexto ano na ABB. Se não fosse a pandemia, seria o oitavo evento. Se não fosse a pandemia... Por 2 anos sem a realização. Isso, sem a realização. Já seria o oitavo evento. Então, esse ano a gente sentiu, ano passado, as pessoas que não são ciclistas filmando, compartilhando na rede social, tirando foto, mandando, encantados com aquilo. Eu passei uma semana, onde eu passava, não somente eu, mas toda a comissão, recebendo elogio, o povo falando, nossa, parabéns, que evento massa, eu nunca vi aquilo, que maravilha, que não sei o quê. Então a gente convida aqui as pessoas, principalmente vocês do Malhador, aliás, a comunidade se envolve também, viu? A criançada, Malhador, Pedrinha, Chapadinha, Bom Sucesso, região de Zé Manteiga ali, Fazenda Mandacaru, Fazenda Fortaleza, aquela região toda ali. Um abraço, um beijo no coração, obrigado pelo apoio. Aos fazendeiros também, que permite que a gente faça o trajeto por dentro das fazendas, né? São áreas privadas. Então, nada mais do que a gente agradecer a parceria de todos vocês, né? Porque... eles não fazem nenhuma abstenção, né, com relação a gente usar a área privada para fazer a trilha, né? Então agora uma coisa importante, Agenor, existe hoje no município de Riachão do Jacuípe uma lei de patrocínio, né? Sim. Que possibilita que o governo municipal possa injetar dinheiro em eventos como esse, né, que são regulamentado, tem uma instituição por trás, que organiza, sim. Que presta contas. Então essa lei possibilita hoje que eventos como esse possam ser patrocinados pela prefeitura sem muita burocracia, né? Você vai lá, baixa a lei que está disponível no Diário Oficial, preenche o formulário, sim, tudo bonitinho, sim. Apresenta a proposta, né? E enquanto entidade, tem uma associação constituída. Isso. Né, se tiver com todas as documentações regulares, pode receber esse patrocínio. Esse evento, ele é dentro desse projeto, não é isso? Verdade. Mandar um abraço pro povo de Camaçari, tá falando que vai chegar grandão. Feira de Santana também tá acompanhando aqui. Nós estamos ao vivo aqui no Instagram do Ciclo. Um abraço. Pois é, ano passado, não tinha ainda essa lei de patrocínio, né? A prefeitura, o prefeito Carlos Matos, antes mesmo dele... assumir, antes dele ser eleito prefeito, ele sempre se encantou com o evento, sempre participou e ele falava, olha, quando eu for prefeito, eu vou engrandecer esse evento, eu vou ajudar mais vocês. Nós sempre tivemos apoio de outros gestores, mas era uma coisa muito simplista, né? Ano passado foi um momento que o poder público chegou grandão no evento, chegou junto. Esse ano... com essa lei de patrocínio, e a nossa associação já estava toda regulamentada, com todas as certidões em dia, com todas as suas obrigações tributárias, né? Com todo o seu estatuto aprovado, permitiu que a União dos Ciclistas de Riachão do Jacuípe fizesse um convênio direto com o município. E, como é público, o município, esse ano, patrocinou em R$15 mil, para o evento, que para quem está de fora, fala assim, ah, meu Deus, é muito dinheiro. Não, R$10 mil é somente o café da manhã, R$10 mil é somente o café da manhã. Eu estava ali com o prefeito pedindo mais alguma ajuda, porque as contas não estavam batendo, entendeu? A gente estava ficando no vermelho, e ele se comprometeu realmente. Então, só para poder, a gente, primeiro houve uma publicação de um valor de R$27 mil no Diário Oficial. Só que esse valor, essa publicação foi corrigida, foi retirada, foi retirada. E aí logo os maldosos, porque tem gente de Riachão que está torcendo contra o evento, já printaram e colocaram no grupo. Porque de fato esse é o orçamento do evento, quase R$28 mil. Esse é o evento, o orçamento do evento. Então esse seria o valor que a gente estava solicitando, pleiteando. Como no frigir dos ovos só foi possível a prefeitura chegar com 15, a gente não ia dizer que não queria, né? Então a gente fez o convênio no valor de 15 e a gente agora está buscando parcerias para poder chegar. Graças a Deus nós conseguimos boas parcerias. Agradecer aqui a Tuxnet, a Mascarenhas Presentes, a Bahia Colchões, a Clínica Endocor, enfim, a todos os parceiros, a todos os comerciantes de Riachão, Biscoito Itália, que estão nos ajudando e a gente vai conseguir complementar o valor e pagar todos os custos. Porque é um evento que é um evento aberto, um evento gratuito, as pessoas não pagam para participar. A gente está pedindo 2 quilos de alimentos para as pessoas que colaborarem, é, né? Reverter em doação social mais justamente tarde. A gente vai estar, a Polícia Militar já pediu uma parte da doação, então você que está ouvindo aí, traga os 2 quilos de alimento, nos ajude, que a gente vai ajudar, nos ajude a ajudar outras pessoas, né? Então é importante a gente esclarecer, e é um programa institucional, né, da Prefeitura, esclarecer e reiterar esse compromisso e esse entendimento que a gestão tem tido como evento, né? Porque poderia falar assim, não, eu vou dar só uma banda lá e pronto, só a água. Não. Deu. Geralmente é o que acontece. Sim, né? Justamente, né? E ano passado, como não tinha como a gente fazer esse convênio, a prefeitura não passou esse recurso em dinheiro. Ela deu o mesmo valor, porém em estrutura, que o município já tinha ali licitado de fornecedor. Então a gente não pegou em dinheiro. Ele falou assim, ó, o palco é X, o som é isso, a água é isso. Então a gente foi vendo e dando até chegar ao montante, né? Ao montante. Então, isso é público, não tem por que a gente não falar. E, porque existe também uma prestação de contas já que você ia falar, tem que, daqui a 30 dias você tem que apresentar. Eu quero já antes disso, meu irmão, eu quero antes disso já fazer a prestação de contas. Os 15 mil que o município patrocinou, né, através da lei, a gente tem que prestar conta de cada centavo, com todas as notas fiscais, com todos os comprovantes, tudo certinho, porque é o CPF do presidente que está em jogo, né? Quem está lá é o CNPJ da associação, mas o CPF também do presidente, né? Então é isso, mas nós temos uma equipe boa, nós temos uma galera aí que está cuidando da contabilidade, tudo que a gente compra, a gente presta nota, e hoje com o PIX também tem a comprovação, sim, também, sim. Tudo isso ajuda para a gente estar movimentando. Mas o evento está um sucesso. Só lembrando o seguinte, ó. O evento é gratuito. 2 quilos de alimento. Agora fala assim, ah, Gino, mas eu quero uma camisa. Eu quero ter uma camisa do evento. Nós estamos vendendo, opcionalmente, um kit. O kit é composto de uma camisa com proteção UV. É composto de um boné telado. Um eco bag, aquelas mochilinhas. Aí dentro do kit vai vir um carbogel, uma barra de cereal, de cara. Aí na trilha ele vai receber, já vem na mochila também, 3 fichas. Em um pH ele vai receber água de coco. No segundo, no outro pH vai receber um energético. No último pH vai receber um churrasquinho. Cada... Eu já fiquei achando que era uma cervejinha. Não, não. Foi na escala, água de coco, energético, eu falei, agora quase. É a cervejinha. Mas pois o churrasquinho tá valendo também, tá valendo. Galera de Água Fria também, Água Bike, um abraço. Então é isso, nós já vendemos 80% já dos kits. E tem mais kits disponíveis, vai estar chegando amanhã, a gente já vai estar já movimentando aí para poder entregar o pessoal. No sábado à noite a gente vai estar entregando esses kits lá no Botequim. E vendendo também. Já no Esquenta. Já no Esquenta Ciclo com Conexão Samba. Então, tá isso. O kit é opcional, para quem quiser. Aí fala assim, ah, mas quem comprar o kit vai ter direito aos outros que não compraram? Vai ter. Quem não comprou o kit vai ter também lá. Guaramix vai ter doce, vai ter muita coisa, frutas. Então, assim, é um negócio grandioso que a galera tem toda a estrutura na trilha, né? Qual a expectativa de público para esse ano? De participantes, na verdade. Rapaz, a gente espera mais de 2 mil pessoas de novo esse ano. A gente teve aí mais de 2 mil pessoas ano passado, e esse ano a gente está aí, a expectativa de 2.500 a 3 mil pessoas, mais ou menos aí. Está nessa expectativa. Eu estou feliz porque já me ligaram de São Domingos. Olha, fechamos um ônibus. São Domingos tem um grupo grande, Fios de Ouro. Nenhuma outra cidade eles fecharam um ônibus. É o evento que eles vão vir com o maior número de participantes. É Riachão. É Jacobina, 2 vans. Serrinha, 3 vans. Feira de Santana nem se fala. Isso que eu tô tendo informação, né? Biritinga. Fora que em algumas cidades o pessoal vem de carro mesmo, três bikes. Sim, porque tem gente que tem grupo, tem gente que pedala sozinho, entendeu? Sim. Serra Preta vem um ônibus também, de Serra Preta. Vem um ônibus. Tô falando só das cidades vizinhas. Fora que é Salvador, fora que é Camaçari, Simões Filho, Dias d'Ávila, Candeias, São Sebastião do Passé, região metropolitana em peso, vem para Riachão. Tem um grupo chamado CBA, que eles têm uma quantidade muito grande de componentes. E são poucas as cidades que eles participam aqui no interior, pela distância, né? Geralmente é Riachão, Coité e Serrinha. São assim as 3 cidades, mais ou menos, que eles chegam. Riachão, eles participam desde o primeiro evento. Desde o primeiro evento. Para você ter uma ideia, o evento de Riachão já começou grande, já começou com 700 participantes. Já começou o primeiro. A primeira edição. Então já pegou essa a veia do negócio e agora é só tomar conta. Agora é só Bacana. Manter. Todo mundo convidado. Quem quer se inscrever ainda faz como, Agnaldo? Tá lá no Instagram, vai lá, Ciclo Riachão, tem lá o link, só é clicar, preencher os dados e enviar, pronto. Simples, não tem burocracia. Nome, cidade. De graça. Pronto. Só aí no dia leva 2 quilos de alimento. Bacana. Muito, muito simples. Bem simples. E quem não conseguir fazer inscrição, pode vir chegar aqui e fazer inscrição na hora participar? Como é? Pode. Na hora também faz. Pega o celular ali, abre ali e faz. Porque assim, quem fizer a inscrição vai concorrer a brindes exclusivos lá. Quem não fizer a inscrição, não concorre a nada. Não tem direito. Mas pode participar também, curtir a paisagem. Pode participar, porque essa inscrição é uma forma também da gente ter uma noção. Um controle de público, entendeu? Ó, mandar um abraço aqui pra Bebezão Estourado de Feira de Santana. Vai vir com o Grupo Sem Besteira, Povo de Água Fria, Camaçari, Simões Filho. É muita gente, nem todo mundo. Estourou aqui a live aqui, viu? Santa Bárbara, né? Tá aí, ó. Santa Bárbara já ligou pra cá confirmando aí, ó. Valeu, Lima. Santa Bárbara tem um evento em dezembro. E sabe como é que funciona rapidinho? Eu tô aqui olhando pro relógio, porque eu entendo que tempo é igual festa de vaqueiro, né? O grupo vai pra uma festa de vaqueiro, aí você vai, retribui, vai também pra outra festa de vaqueiro do amigo. É isso aqui. Eu passei o ano inteiro indo para os eventos, velho. A gente vai pros eventos, a gente visita, a gente divulga, porque cria essa relação. O ciclismo hoje virou uma fraternidade. Onde você chegar, você tem um amigo ciclista. Qualquer cidade que eu for, eu conheço alguém que é do pedal. E eu não me aperto com absolutamente nada. Então, virou uma fraternidade. Então, você vai... Não, o grupo de lá de Riachão veio para cá. A gente vai para lá também. Então, além do evento ser esse sucesso, existe essa questão de relacionamento, isso, entendeu? Reciprocidade. Esses eventos esportivos que sempre tem em várias cidades... acabam causando isso, a gente vê muito também lá no jiu-jitsu, a gente vai num evento, ter um campeonato ali em Santo Estevão, que teve no final de semana passado, aí vai a turma daqui de Riachão, pronto, aí os caras já ficam no compromisso de, ó, quando for lá em Riachão também leva a turma, e aí faz esse intercâmbio, é muito bacana, e você sempre cria uma amizade em algum lugar que você vai. Verdade. Né? Se você precisar, tenho que ir lá em Santo Estevão resolver alguma coisa, você tem um amigo lá que você do esporte, você fala, pô, tô aqui em Santo Estevão, quebra um galho aqui, o cara não, pô, resolve. Essa coisa bacana que o esporte proporciona é muito interessante. Sem sombra de dúvidas. Ô, Felipe, só pra fechar aqui rapidinho, eu quero agradecer imensamente a Prefeitura de Riachão, em nome do prefeito Carlos Matos, pelo total apoio. Nunca colocou nenhuma objeção em todos os nossos pedidos, todas as nossas solicitações, aos nossos patrocinadores também, aos nossos parceiros, e a nossa equipe, porque assim, a Genoa não faz o evento sozinho. Quem faz o evento é o grupo. é a comissão, são os membros. Hoje mesmo, tinha dois membros nossos lá na trilha, irmão, fazendo a marcação da trilha. Palvo e olha aí, você percorrer todo... Você vai fazer a trilha todinha marcando. Marcando, entendeu? Então, assim, é pau, viola e bar de sol, mas a galera vai porque gosta, porque não é por dinheiro, porque aqui ninguém ganha nada, pô. Ninguém ganha nada. Não é um evento que tem fins lucrativos. Não é um evento que a Jandol ganha dinheiro. Não é um evento que a Adriana ganha dinheiro. Ninguém ganha dinheiro. A gente ganha satisfação. A gente ganha esse feedback que o povo nos dá por conta da realização do evento. Então... A nossa equipe aí, muito motivada, bastante entusiasmada, uma equipe que está bastante entrosada e disposta a realizar, mais uma vez, o maior cicloturismo da região. Sem sombra de dúvidas. É modéstia à parte, mas, de fato, é realmente o grandioso evento, viu? E conto com a participação de vocês lá, vai tomar o café com a gente, viu? E se prepara, porque... Tem comida, meu irmão, para um batalhão, viu? Valeu, Agenor. Obrigado pela participação. Sucesso no evento domingo. Espero que quebre mesmo as expectativas e os recordes. Porque quando se fala de esporte, a gente tem que colocar lá em cima mesmo. Porque é quem tá tirando as pessoas aí. Sim. Da depressão, do mundo das drogas. Então, sem a gente dúvida. Tem sempre que valorizar o esporte, seja ele qual for. Então, um grande abraço, que seja sucesso domingo, com fé em Deus, que as pessoas possam se divertir, se exercitar e que seja tudo na paz e vai ser sim, com fé em Deus. Amém. Grande abraço a todos, boa noite. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um programa, um Novo Tempo de Realizações, canal direto entre a administração e o povo. Na próxima terça-feira estaremos aqui, dia 23 de maio, trazendo mais novidades para vocês. No dia 23, ó, a gente já vai estar aí, ó, há um mês do São João. Então a gente vem com muita novidade aí para vocês. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. E a outra está no Senado. E um ponto comum aí é que elas preveem a redução de tributos, né? A junção de vários tributos em um único, ou no máximo dois tributos. O senhor pode explicar para a gente como é que vai funcionar essa junção de tributos? Bom, hoje nós temos no Brasil cinco tributos muito complexos que incidem sobre a produção e consumo de bens e serviços. PIS, COFINS e IPI, que são do governo federal, o ICMS, que é dos estados, e o ISS dos municípios. Esses tributos têm muitas distorções que acabam gerando problemas que fazem a economia brasileira crescer menos. O custo burocrático de pagar imposto no Brasil provavelmente é o mais alto do mundo por causa desses tributos. O litígio, a disputa entre os contribuintes e o fisco é altíssima. Nós estamos tributando exportações, estamos tributando investimento e com isso a economia cresce menos. E temos também criando várias distorções na forma da economia se organizar. A reforma tributária vai buscar substituir esses cinco tributos por um ou dois impostos sobre valor adicionado, o IVA, que é o padrão mundial de tributação da produção e consumo de mercadorias e serviços, e ao fazer isso vai corrigir basicamente todos esses problemas que tem hoje, e o efeito disso é gerar mais emprego, gerar mais renda, a economia crescer mais. Isso também facilita, assim, simplifica para as empresas, por exemplo, pagarem imposto? Simplifica enormemente. Só para você ter uma ideia, uma empresa brasileira industrial de porte grande tem no mínimo 60 pessoas fazendo burocracia tributária. Um país, uma empresa semelhante a outro país, tem 5 pessoas cuidando de burocracia tributária. Nosso objetivo é aproximar desse padrão mundial, e aí você libera as pessoas para poder fazer uma coisa que seja produtiva e boa para a sociedade e não ficar cuidando de burocracia sem produzir nada. E ainda tem uma outra questão, né, que são os sistemas diferenciados de recolhimento dos tributos, né, como o Simples, por exemplo, para pequenas e médias empresas, o MEI, né, para os microempreendedores individuais. Como é que ficam essas situações na proposta da reforma? Bom, na reforma tributária, o Simples e o MEI serão mantidos, sendo que no caso do Simples vai se abrir uma oportunidade que não existe hoje, que é uma empresa que está no meio da cadeia, ou seja, uma empresa que vende para outras empresas, que ela possa entrar no regime normal de débito e crédito do novo imposto, e com isso para ela vai reduzir o custo para quem está comprando a mercadoria ou contratando o serviço dela. Então, na verdade, para o Simples e o MEI, ou fica como está, ou fica melhor do que está hoje. Secretário, tem uma outra ideia aí que está sendo encampada pelo governo, que é a de devolver parte dos impostos recolhidos para o cidadão, para o consumidor, por meio de um sistema de cashback, né, que seria numa simplificação aí, dinheiro de volta. Isso atenderia principalmente a população de baixa renda? O senhor pode falar um pouco mais para a gente sobre essa ideia? Então, a ideia do cashback é um sistema de devolução do imposto para os consumidores. Qualquer que seja o desenho do cashback, ele vai favorecer mais as famílias de menor renda do que as famílias de maior renda. O desenho exato ainda está em discussão, mas a ideia do imposto incidente no pagamento. Mas a pessoa receberia esse valor ou ela receberia uma espécie de desconto em compras? Como é que ficaria? Pode ser os dois. Isso ainda está sendo discutido, mas ela pode ou ter um desconto na hora que está fazendo a compra, se a tecnologia permitir, e se aqueles lugares que têm mais dificuldade, em poucos dias, no dia seguinte ou dois dias depois, ela receberia um crédito na conta do cartão do programa social. E como é que o governo pretende tratar as isenções, as desonerações fiscais, secretário? Por exemplo, a Zona Franca de Manaus, que tem hoje uma condição tributária diferenciada, vai ficar como? O governo pretende rever desonerações fiscais, mas a Zona Franca vai ser preservada. Ela é muito importante para o estado do Amazonas. O que o governo está discutindo é uma transição muito lenta para um novo modelo de desenvolvimento da região que explore melhor as locações regionais. Mas uma transição que não vai gerar nenhuma turbulência e não vai gerar nenhuma insegurança para as empresas que já estão instaladas na Zona Franca. Então deve ser algo que não deve ser tratado agora no âmbito dessa reforma. A reforma só vai dar as diretrizes, mas nessas diretrizes, durante essa transição, o modelo da Zona Franca está garantido durante essa transição. Secretário, vamos falar de números. Com a reforma tributária, quanto é que o governo espera de crescimento econômico, há alguma previsão já de impacto sobre a geração de empregos? Vocês têm esses dados? Bom, a expectativa é que a aprovação da reforma tributária aumente o PIB do Brasil em 12 a 20% a mais do que ele cresceria. Isso, na verdade, significa, só para ter uma ideia, 12% a mais no PIB, a preços de hoje, significaria que, em média, cada brasileiro teria R$ 470 a mais de renda por mês por conta da reforma tributária. A expectativa é que gere mais emprego, a projeção é de 7 a 12 milhões de empregos que seriam gerados, mas é importante explicar que isso não vai acontecer do dia para a noite. A expectativa é que isso aconteça entre 10 e 15 anos, que é o prazo no qual a reforma tributária manifesta todos os seus efeitos. E como é que está a expectativa no governo em relação à aprovação da reforma? Com que cronograma vocês têm trabalhado? Bom, o governo está apoiando o Congresso Nacional na discussão da reforma tributária, optou por não mandar uma PEC, que está apoiando o Congresso Nacional para construir a melhor reforma tributária possível para o Brasil. A nossa expectativa, que é a expectativa manifestada pelo próprio presidente da Câmara dos Deputados, é aprovar na Câmara até o final do semestre legislativo, ou seja, meados de julho, e a nossa expectativa é aprovar no segundo semestre no Senado Federal, sempre respeitando o tempo do Congresso Nacional. Tá certo, nós conversamos com o secretário extraordinário de Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api. Secretário, muito obrigada pela sua entrevista e seus esclarecimentos aqui na Voz do Brasil. Eu é que agradeço esse convite e uma boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Petrobras anunciou mudanças na política de preços. Com isso, os valores da gasolina, diesel e gás de cozinha vão cair até 21% a partir de amanhã nas distribuidoras. Para trazer mais detalhes das mudanças, nós conversamos mais cedo com a repórter Luciana Colares de Holanda. Vamos ouvir. Oi, Luciana. A Petrobras anunciou que os combustíveis vão ficar mais baratos a partir de amanhã para as distribuidoras e também que vai cair o preço do gás de cozinha. Quais vão ser esses valores? Olá, Mariana. Olá, Luciano. Ouvintes da Voz do Brasil. Bom, Mariana, é isso mesmo. A partir desta quarta-feira, a Petrobras já reduz os preços dos produtos que são repassados às distribuidoras. A gasolina fica 40 centavos mais barata por litro, o diesel cai 44 centavos também por litro e o gás de cozinha fica R$ 8,97 mais barato por botijão de 13 quilos, aquele que a gente usa em casa. A expectativa do governo federal é de que essa novidade impacte diretamente no bolso dos consumidores e os combustíveis fiquem mais baratos nas bombas, nos postos. Mas até chegarem lá, olha só, o valor efetivamente cobrado ao consumidor final é afetado por outros fatores, como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, fez uma estimativa do preço que vai chegar, então, ao consumidor. Caso todas as outras parcelas, até chegar ao consumidor, se mantenham fixas, nós teremos um preço da gasolina C reduzido de 5,49% do litro para 5,20% do litro. Diesel, né, o diesel que você consome na bomba, 5,57 era o preço, caindo para 5,18 o litro. E botijão de gás, que é a melhor notícia, baixamos de R$ 100. Então, pela primeira vez desde outubro de 2021, nós teremos um botijão de gás com preço médio esperado no mercado a R$ 99,87. 13 centavos abaixo dos R$ 100. Mariana, e olha só, vale a pena dizer que hoje o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou por meio de suas redes sociais que determinou à Secretaria Nacional do Consumidor ações coordenadas para fiscalizar o benefício efetivo aos consumidores. Luciana, você pode explicar o que possibilitou esse reajuste? Sim, Luciano. Desde 2016, os preços dos combustíveis aqui no Brasil acompanhavam o mercado internacional. E agora, a diretoria executiva da Petrobras acaba com a política comercial da empresa chamada de PPI, a paridade de preço de importação. Essa política baseava os preços e os reajustes nas oscilações do dólar e do mercado internacional de óleo. Com a nova determinação, o objetivo principal é a manutenção da competitividade dos preços da companhia, que agora tem como parâmetro o mercado nacional, como explicou o presidente da Petrobras. Esse modelo maximiza a incorporação de vantagens competitivas, portanto, nós vamos usar as vantagens que a Petrobras tem a nosso favor e a favor do país, sem se afastar absolutamente da referência internacional dos preços. Portanto, isso significa que, evidentemente, quando o mercado lá fora estiver aquecido no petróleo e nos seus derivados, com preços fora do comum, óleos mais altos e consolidadamente mais altos, isso será refletido no Brasil, porque abrasileirar os preços significa levar as nossas vantagens em conta, porém, sem tirar o Brasil do contexto internacional, evidentemente. E o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a nova estratégia comercial tem como objetivo abrasileirar a política de preços e trazer ganhos para o consumidor. Hoje, acho que vamos poder comemorar todos os motoristas de Uber, todos os taxistas e principalmente os caminhoneiros em saber que não teremos volatilidade como o PPI impunha. Muitas vezes, a cada hora, tinha que ter mudança nos preços dos combustíveis, tirando completamente a previsibilidade e até a sobrevivência dos caminhoneiros, por exemplo, que cobravam seus fretes, muitas vezes referenciados num preço do combustível e tinham surpresinhas desagradáveis no meio da sua jornada na estrada. E quem tiver dúvidas sobre essa nova decisão e os valores, é só acessar o site preços.petrobras.com.br. Tá certo, nós conversamos com a repórter Luciana Colares de Holanda. Muito obrigada pelas informações, Luciana. Ter acesso a documentos, gastos do governo e até salários de servidores. E saber como o dinheiro arrecadado com impostos está sendo gasto. Você sabia que qualquer pessoa tem direito a acessar informações públicas do governo federal, estados, municípios, do legislativo e do judiciário? Isso é possível com a Lei de Acesso à Informação, que completa hoje 11 anos. E hoje o presidente Lula assinou 3 decretos que atualizam a lei. O objetivo é aperfeiçoar e dar mais transparência às informações públicas. Desde o início da vigência da LAI, Lei de Acesso à Informação, em 2012, os órgãos públicos federais já receberam mais de 1 milhão de pedidos de informação. Em um evento em Brasília, que celebrou os 11 anos da lei, o diretor-presidente do Instituto Ethos, Caio Magri, afirmou que a LAI é uma conquista da sociedade. Foi o início ou o aperfeiçoamento profundo dos pilares de integridade, transparência e controle social no Brasil. Durante a cerimônia, o presidente Lula assinou 3 decretos que fortalecem a transparência na administração pública. Um deles cria a política de transparência e acesso à informação, que vai contribuir para tornar as gestões públicas mais íntegras, responsáveis e eficazes. Também vai permitir a participação da sociedade na melhoria do acesso aos serviços públicos. Para o ministro Vinícius Marques de Carvalho, da Controladoria Geral da União, o aperfeiçoamento da transparência melhora as ações governamentais. A transparência se torna, assim, um instrumento de participação e controle social, junto de vários outros, permitindo a melhoria do processo decisório e da gestão como um todo. Outra medida de transparência revista pelo governo federal diz respeito ao sigilo de 100 anos para informações pessoais relativas à intimidade, privacidade, honra e imagem. A regra atual determina que essas informações são de acesso restrito a agentes públicos autorizados e à pessoa que se refere ao documento, independentemente de classificação de sigilo pelo prazo máximo de 100 anos a contar da data de sua produção. O novo decreto mantém esse entendimento, mas acrescenta que a existência dessas informações não resulta na restrição a todo o texto do documento. O presidente Lula lembrou que uma das primeiras medidas tomadas após a posse foi a análise dos sigilos decretados pelo governo passado. Solicitei que essa análise fosse feita sem paixões, mas de forma técnica e imparcial, em pleno respeito ao que está nas leis e na Constituição. O trabalho resultou na derrubada de mais da metade dos sigilos analisados. A transparência não deixa que a máquina pública morra pouco a pouco nas decisões tomadas às portas fechadas ou nas ações que ninguém tem a decência de explicar. Ela não permite que os dados e os documentos que poderiam salvar vidas, que poderiam ajudar os cidadãos e as cidadãs a exercer os seus direitos, fiquem trancadas a 7 chaves em alguma gaveta de órgão público. Para apresentar um pedido de acesso à informação a órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, a pessoa deve acessar o Sistema Eletrônico de Informações ao Cidadão, ESIC, no endereço falabr.cgu.gov.br. Desenvolvido pela CGU, a plataforma permite aos cidadãos fazer pedido de informações públicas e manifestações de ouvidoria em um único local. Reportagem Ney Pereira. O presidente Lula recebeu hoje a visita de Santiago Penha, presidente eleito do Paraguai. Os dois conversaram sobre a usina de Itaipu, que fornece energia para os dois países, e trataram também de planos comerciais entre Mercosul e União Europeia. Um dos principais assuntos tratados no encontro entre o presidente Lula e o presidente eleito do Paraguai, Santiago Penha, no Palácio do Planalto, foi o tratado da usina de Itaipu, assinado por Brasil e Paraguai há 50 anos e que deve passar por revisão em 2023. O tratado é o acordo diplomático que deu origem à empresa binacional, permitindo o uso da área com potencial hídrico para a geração de energia elétrica aos dois países. A parte que será revista é o anexo C, que obriga os paraguaios a venderem a energia excedente a preço de custo ao Brasil, já que o país vizinho tem direito a 50% da energia gerada, mas usa apenas 5%. Em conversa com jornalistas após o encontro, o presidente eleito do Paraguai, Santiago Penha, disse que as negociações vão levar em conta o fim da dívida da construção da usina, que foi totalmente quitada em fevereiro deste ano. Os dois presidentes conversaram ainda sobre o futuro do Mercosul e a proposta de acordo comercial do bloco com a União Europeia. Penha disse que o Paraguai é a favor do acordo e que compartilha a visão do Brasil sobre questões como a preservação do meio ambiente. Jéssica Gonçalves, para a Voz do Brasil. Eleito em abril, Santiago Penha tomará posse como presidente do Paraguai em agosto deste ano e convidou o presidente Lula para a cerimônia. O BNDES BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, apresentou um lucro de R$1,7 bilhão nos primeiros 3 meses desse ano. Por outro lado, o banco alcançou financiamentos de R$19 bilhões no período, em áreas como infraestrutura, comércio exterior, micro, pequenas e médias empresas e meio ambiente. O lucro líquido do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no primeiro trimestre de 2023 foi de R$1,7 bilhão, uma queda de 51% em relação ao lucro do último trimestre de 2022. Segundo a diretoria do banco, o principal fator para a queda foi a devolução antecipada pelo governo anterior de R$45 bilhões ao Tesouro Nacional, o que provocou uma redução no caixa da instituição. No primeiro trimestre do ano, o BNDES desembolsou R$19 bilhões, principalmente para setores como a indústria, infraestrutura, comércio, serviços e agropecuária. De acordo com o diretor de planejamento do BNDES, Nelson Barbosa, o banco tem hoje 129 projetos em estruturação. E ele citou alguns setores prioritários. O que a gente detecta como oportunidade é a infraestrutura. Eu acho que o setor de saneamento continua crescendo. Espero retomar essas concessões cada vez mais de rodovias, tem toda uma questão de conectividade, né, de banda larga, 5G. E nós queremos recuperar também o crédito para micro, pequena e média empresa e comércio exterior. Focando inicialmente em exportação de bens para expandir mais as exportações. Nelson Barbosa destacou ainda que o BNDES estuda a possibilidade de ampliar os recursos do Fundo Clima, que hoje tem uma carteira de R$2,5 bilhões. A intenção é oferecer crédito para projetos de transição energética, preservação do meio ambiente, desenvolvimento urbano e sustentável. Reportagem Nazi Brum. Os agricultores familiares do Rio Grande do Sul, que sofreram perdas com a seca, terão mais um apoio do governo federal. O presidente Lula assinou hoje um decreto que concede 25% de desconto nas parcelas de financiamentos do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O desconto vale para parcelas vencidas e que vão vencer ao longo do ano. Poderão ter o abatimento aqueles produtores rurais que não possuem seguro agrícola, cerca de 50 mil famílias ao todo. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, destacou que os produtores já podem solicitar o desconto junto aos bancos. Muitos desses contratos estão vencendo essa semana. Então, no vencimento desses contratos, certamente o agricultor já vai poder negociar esse desconto nos seus contratos que foram feitos aí durante o ano passado e que deveriam ser pagos esse ano. Então, essa é a notícia para os agricultores do Rio Grande do Sul que estão vivendo efeitos gravíssimos da seca e, evidentemente, agora o próximo passo é, junto com o governo do Rio Grande do Sul, uma ação de prevenção desses efeitos para uma seca que deve acontecer, infelizmente, no ano que vem. O governo federal vem dando apoio aos produtores do Rio Grande do Sul desde fevereiro. Entre as medidas está o repasse de mais de R$400 milhões e assistência no fornecimento de água e de cestas básicas. E já está disponível a lista dos produtos que vão receber neste mês o bônus de desconto no programa de garantia de preços para a agricultura familiar. O agricultor tem direito ao benefício quando o valor de mercado de alguns dos itens está abaixo do preço de referência. Isso permite ao agricultor utilizar o valor como desconto no pagamento ou amortização nas parcelas de financiamento do PRONAF, o Programa Nacional de Agricultura Familiar. Você pode conferir a lista de produtos, estados e bônus na página da Conab na internet em conab.gov.br. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. É STF mantém submissão de aposentadoria de magistrados ao regime de previdência dos servidores. Ministro do STJ concede regime aberto à idosa presa por furto cometido em 2006. Atendente de farmácia vai receber adicional de insalubridade por aplicar injeções. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O Supremo Tribunal Federal manteve a submissão de aposentadoria de magistrados ao regime de previdência dos servidores públicos. Três associações de magistrados haviam iniciado as ações que questionavam dispositivos de emendas constitucionais que alteraram o regime de aposentadoria dos magistrados. Segundo o relator, o ministro Gilmar Mendes, não houve interferência indevida do Executivo e do Legislativo no Judiciário. Para o plenário, não há irregularidade na forma de aprovação das emendas que efetivaram as alterações, nem violação da vitaliciedade. Esta garantia está ligada às hipóteses taxativas de aposentadoria compulsória prevista na Constituição Federal. STJ permite que mulher de 60 anos de idade aguarde em regime aberto a nova análise do cálculo da pena. Ela estava presa por furtos de roupas cometidos em 2006. Fátima Uchoa. A condenação a 4 anos de reclusão no semiaberto transitou em julgado em 2015, mas o mandado de prisão só foi cumprido em abril deste ano. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca ressaltou que, apesar de haver condenações anteriores, dos anos 80 e 2001, não há data da extinção das penas para se aferir o prazo de 10 anos necessário ao exercício do direito ao esquecimento. Por isso, determinou o retorno do processo ao Tribunal de Justiça de São Paulo para que reanalise a dosimetria da pena e verifique se as condenações anteriores da idosa justificam o aumento da pena e o regime semiaberto. Controlador de acesso que trabalhava como vigia vai ser indenizado após sofrer assalto. Sem receber treinamento prévio, ele realizava atividades de rondas todos os dias. Samanta Flor. O empregado foi contratado pela Coppervale para trabalhar na Fundação Hélio Augusto de Souza como controlador de acesso, mas na prática atuava como vigia. O horário era das 7 da noite às 7 da manhã, em jornada de 12 por 36, fazendo rondas de 30 em 30 minutos. A empresa alegou que, ao ser contratado, o trabalhador recebeu a descrição de todas as atividades que iria desempenhar, incluindo as rondas regulares. Para a sétima turma do TST, o fato de ele ter sido vítima de assalto durante desvio de função e sem treinamento para o cargo justifica a condenação por dano extrapatrimonial. Atendente de farmácia vai receber adicional de insalubridade por aplicar injeções. A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho em Goiás, Marcelo Della Libera. A rede de drogarias recorreu ao TRT goiano com a intenção de reformar a sentença que condenou ao pagamento de adicional de insalubridade de 20% sobre o salário, mais reflexo sobre todo o período. Alegou que a aplicação seria eventual e sem contato com doentes, como ocorre em hospitais. Mas perícia técnica realizada no local concluiu pelo direito ao adicional de insalubridade em grau médio, por falta de comprovação de fornecimento de EPIs suficientes para a eliminação do risco. Segundo o documento, seringas descartáveis e luvas cirúrgicas não são suficientes para proteger inteiramente a trabalhadora de contágios. Caixa Econômica Federal vai indenizar pedestre atingido em tiroteio em frente à agência. Por dano moral, a vítima vai receber R$30 mil. Neto Costa. O tiroteio ocorreu entre assaltantes e um carro forte que carregava malotes de dinheiro para dentro da agência em Rolândia, no Paraná. O homem alegava danos morais por ter ficado com o braço imobilizado e sofrido forte abalo emocional. O caso foi julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A relatora, a juíza federal Ana Beatriz Palumbo, observou que a vítima estava apenas transitando na via pública quando foi atingida no cotovelo, sofrendo sequelas que ainda eram sentidas 45 dias após a ocorrência do fato. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radioetvjustiça. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova mudança na Constituição para permitir permuta de juízes entre diferentes localidades do país. Comissão vai ouvir presidente da Petrobras sobre fim da paridade no preço do petróleo. Avança projeto que inclui testes de Zika vírus para gestantes na cobertura de planos de saúde. Boa noite. O Senado aprovou a permissão da permuta entre juízes de diferentes localidades do país. A mudança na Constituição prevê a possibilidade de remoção ou permuta de juízes vinculados a diferentes tribunais na esfera da justiça estadual, federal ou do trabalho. Segundo os senadores que defenderam a proposta, um dos objetivos é fortalecer o princípio da eficiência. A reportagem é de Pedro Pincer. A proposta de emenda à Constituição permite a permuta entre juízes de direito vinculados a diferentes tribunais. O texto altera a Constituição para estabelecer a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância, que é a hierarquia das áreas de jurisdição, quando for o caso, dentro do mesmo segmento de justiça, até mesmo entre juízes de segundo grau vinculados a diferentes tribunais na esfera da justiça estadual, federal ou do trabalho. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador Everton, do PDT do Maranhão, disse que não há risco de alguns lugares ficarem com menos juízes em detrimento de outros por se tratar de permuta. O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, que é ex-juiz, afirmou que a medida é um pedido antigo da magistratura. É um projeto que existe, sim, um desejo, uma ansiedade da magistratura, principalmente estadual, para sua aprovação. Já existe esse instrumento de permuta no âmbito da Justiça Federal há muito tempo e tem funcionado bem. Eu acho que nós não devemos aí colocar um obstáculo a ninguém de buscar o que é melhor para a sua vida. O texto segue agora para a promulgação pelo Congresso Nacional. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que inclui testes de Zika vírus para gestantes na cobertura dos planos de saúde. A proposta segue uma determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar e seguiu para análise da Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Bruno Lourenço. O projeto de lei inclui o exame sorológico do vírus Zika na cobertura dos planos de saúde de gestantes. O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, falou da importância do diagnóstico para a orientação de familiares e médicos. Embora ainda não seja terapia, ainda não há tampouco uma vacina específica contra o vírus, o exame sorológico oferece importantes informações sobre os aspectos prognósticos relacionados à gestação e ao recém-nascido. Mais precisa quanto à condução dos casos positivos. Apesar de resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar já ter assegurado a cobertura do exame pelos planos de saúde, os senadores da CAI julgaram importante dar força de lei a essa garantia. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, defendeu a aprovação do projeto que cria a Lei de Responsabilidade Educacional, apresentado pelo senador Flávio Arnes, do PSB paraense. Confúcio, que é relator do projeto na Comissão de Educação, explicou que o texto obriga o cumprimento dos planos de educação nos níveis nacional, estadual e municipal, respeitando o atendimento a padrões de infraestrutura, de funcionamento das redes e das unidades escolares. Ele também pontuou que o projeto prevê avaliações sobre o trabalho dos gestores educacionais com parâmetros, metas e objetivos. Grande parte dos problemas que acomete o país e a nossa gente deriva da frouxidão da educação pública e sua consequente baixa eficiência. Não há um único país do mundo que tenha alcançado elevado grau de desenvolvimento econômico e social sem que tenha obtido antes resultados expressivos no campo educacional. Em audiência hoje no Senado, o ministro das Cidades, Jader Filho, disse que os decretos do governo sobre saneamento básico beneficiam mais de 1.000 municípios das regiões Norte e Nordeste que deixariam de ter acesso a serviços de saneamento. Senadores cobraram planejamento e pressa na universalização do serviço de tratamento de água. das cidades, Jader Filho, anunciou investimentos de quase 15 bilhões de reais em infraestrutura, o que vai gerar cerca de 300 mil empregos este ano. A habitação é a área que mais vai receber dinheiro, quase 10 bilhões de reais, com uma oferta de 227 mil postos de trabalho. No que se refere ao saneamento básico, o ministro Jader Filho ressaltou que os decretos do governo vão permitir obras para o fornecimento de água e esgoto, por exemplo, a todos os municípios. E defendeu parcerias com o setor privado para cumprir a meta da ONU de universalização dos serviços até 2033. O único intuito dos decretos é facilitar investimentos para que nós possamos alcançar a universalização. Não existem recursos públicos suficientes, como também não existem por parte do setor privado. Para o presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, a universalização do saneamento exige planejamento. Está mais do que atrasado da gente fazer um planejamento integrado do país, mais regionalizado, para que a gente possa diminuir esse gap, essa distância que existe, sobretudo em relação à região norte e nordeste do país. O ministro Jader Filho também ressaltou a criação da Secretaria das Periferias para tratar de forma preventiva problemas como enchentes e deslizamentos de terra nessas localidades. O senador Beto Faro, do PT do decisão do governo relacionada a pescadores que recebem o auxílio defeso. Ele lembrou que essa ajuda tem o objetivo de manter a renda básica dos pescadores durante o período em que fica suspensa a pesca. E diz que desde o ano passado, o governo federal passou a suspender os benefícios do programa Auxílio Brasil quando algum membro da família estivesse recebendo o seguro defeso. Faro explicou que esta situação deve ser resolvida com a medida provisória 1164 de 2023. Caso a correção seja aprovada pelo Congresso, a partir de janeiro de 2024, o acesso aos programas sociais voltará a beneficiar também pescadores e suas famílias. O senador ainda comemorou a decisão da presidência da Petrobras de revogar a política de preços de paridade de importação. Para Beto Faro, a iniciativa é fundamental para devolver a Petrobras ao Brasil e ao povo brasileiro, já que, segundo ele, será possível agora definir os preços dos combustíveis com critérios racionais e coerentes com a capacidade de produção nacional de petróleo e derivados. Aqueles que perderão os generosos dividendos distribuídos pela Petrobras nos últimos anos irão reclamar, mas o interesse nacional deve prevalecer na busca de um país mais justo e voltado para os interesses reais do povo brasileiro. E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um convite ao presidente da Petrobras, o ex-senador Jean Paul Prats, para que ele detalhe a nova política de preços da companhia. A empresa anunciou hoje que deixará de seguir o mercado internacional para definir os preços dos combustíveis no Brasil. O pedido da audiência é do senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, que disse ser preciso entender os impactos dessa mudança para a empresa. Repórter Bruno Lourenço. A Petrobras anunciou que não vai mais seguir, obrigatoriamente, o mercado internacional para definir os preços cobrados dos consumidores brasileiros. Os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos querem os detalhes da nova política, como explicou Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe. Convite apenas. E o que se busca é, primeiro, comunicar adequadamente e, segundo, garantir o funcionamento adequado da empresa. Nenhuma empresa pode funcionar nem à base de preços excessivos que arrochem o consumidor e, muito menos, com preços subdimensionados que destruem a empresa. Já vivenciou os dois polos. O Brasil já vivenciou os dois extremos. O que nós queremos é confirmar, tenho certeza que confirmaremos, que a intenção da Petrobras agora é funcionar como uma empresa eficiente, qualificada, de produção de energia, nos modos do que Jean sempre defendeu aqui nessa casa. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, foi senador pelo PT do Rio Grande do Norte entre 2019 e 2023. Ele foi o relator do projeto de lei que criava um programa de estabilização dos preços do gás e combustíveis. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Relator apresenta novo regime fiscal com ajustes para controlar gastos do governo. Arthur Lira espera votar as novas regras fiscais e a reforma tributária ainda neste semestre. Deputados divergem sobre fim da política de paridade de preço da Petrobras. Boa noite. A Petrobras anunciou nesta terça-feira o fim da política de preço de paridade de importação, modelo de precificação dos combustíveis derivados de petróleo baseado no valor do dólar e que a estatal adotava desde 2016. A medida repercutiu entre os deputados. Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, celebra o fim da paridade de preços da Petrobras. Ele afirma que a política prejudicava a população, uma vez que o brasileiro, apesar de não receber salário em dólar, tinha que abastecer os veículos com combustível reajustado de acordo com o valor da moeda americana. Na avaliação de Kiko Seleguin, a paridade de preços da Petrobras contribuiu para o aumento da pobreza e da inflação no Brasil. Por isso, o parlamentar acredita que a medida do governo corrige uma grande injustiça em relação à sociedade brasileira. Maria do Rosário, do PT Gaúcho, também comemora o fim da paridade internacional de preços do petróleo e combustíveis derivados. Para a deputada, a decisão da Petrobras representa o enfrentamento de uma política que elevou o valor dos combustíveis nos últimos anos e paralisou o crescimento da estatal. Maria do Rosário recorda que durante o governo anterior, a Petrobras repassou para os acionistas um lucro de 470 bilhões de reais. Ela acredita que a nova política de preços está sintonizada com os anseios da população. Para Lídice da Mata, do PSB da Bahia, a decisão do governo de acabar com a paridade entre o dólar e o preço dos derivados do petróleo no Brasil vai resultar em uma redução imediata de 12% no preço da gasolina e de 21% no preço do gás, impactando de forma positiva a vida dos brasileiros. Lídice da Mata ressalta que o fim da política de preço de paridade de importação evidencia o compromisso do governo Lula em melhorar a vida do trabalhador, buscando a geração de emprego e renda, em vez de privilegiar os acionistas estrangeiros da Petrobras. Welter, do PT do Paraná, celebra a mudança na política de preços da Petrobras e defende o uso da estatal como uma ferramenta para reduzir o valor dos combustíveis. O deputado entende que o fim da paridade internacional de preços representa uma maneira de colocar dinheiro de forma indireta no bolso do brasileiro. Welter também acredita que o governo federal vem cumprindo o compromisso feito durante a campanha eleitoral. Ele observa que o aumento real do salário mínimo e a implementação de programas sociais como Bolsa Família são ações que beneficiam os mais vulneráveis. Outro deputado que comemora o fim da política de paridade de importação é Helder Salomão, do PT Capixaba. No entendimento do parlamentar, a PPI só beneficiava acionistas da Petrobras, especialmente os estrangeiros, mas prejudicava a maioria dos brasileiros. Para Helder Salomão, com o fim da paridade, o preço dos combustíveis será calculado com base em estudos técnicos e a Petrobras voltará ao lugar estratégico que cabe a ela, como empresa pública grandiosa, fomentadora do desenvolvimento econômico e social do país. Já Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, argumenta que a nova política de preço da Petrobras já foi usada durante o governo de Dilma Rousseff e transformou a estatal em uma das empresas mais endividadas do mundo. Na visão do deputado, a redução dos preços deveria vir com a melhoria da eficiência, da competitividade e da inovação, e não com uma canetada. Maurício Marcon alerta que a contabilidade criativa do governo Lula é apenas uma tentativa de agradar aqueles que não compreendem o real cálculo dos preços. Ele teme que a nova política de preços transforme a Petrobras em uma empresa endividada, corrompida e explorada pelo desvio de recursos públicos. Política. Na opinião de Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, a ditadura começa a ser implantada no Brasil, onde o judiciário interfere cada vez mais nas prerrogativas do legislativo, desrespeitando a separação dos poderes e desvalorizando os parlamentares eleitos pelo povo. Nicolas Ferreira alerta que a tirania, quando se consolida, não poupa nem os supostos aliados de suas ações controladoras. O deputado diz estar disposto a sofrer pela liberdade, mas ele espera para que os demais parlamentares não subestimem o poder da verdade e não tenham medo de enfrentar tiranos e ditadores. Gilvan, da Federal do PL do Espírito Santo, rebate o ator José de Abreu, que usou as redes sociais para acusar o agronegócio de invadir terras. O deputado ressalta que o setor, que tem participação fundamental na economia do país, além de contar com trabalhadores dedicados, não se beneficia de privilégios como a Lei Rouanet. Gilvan da Federal também manifesta indignação com generais da ativa que prestam continência ao presidente Lula. O deputado argumenta que o ato militar a um ex-presidiário, condenado por 9 juízes em 3 instâncias, é uma vergonha para as Forças Armadas. Saúde. Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, critica a resolução do Conselho Nacional de Justiça que institui a política antimanicomial do Poder Judiciário. Ele afirma que a medida acaba com os hospitais de custódia e de tratamentos psiquiátricos no país, abrindo caminho para a libertação de assassinos, pedófilos e estupradores. Segundo o capitão Alberto Neto, com a resolução, criminosos receberão tratamento nos centros de atenção psicossocial, convivendo com pessoas que necessitam de cuidados psiquiátricos, mas não cometeram crimes. Ele afirma que a função de legislar no Brasil não cabe ao CNJ, e sim ao Congresso Nacional. General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, afirma que a resolução do Conselho Nacional de Justiça sobre a política antimanicomial do Poder Judiciário pode resultar na liberação de mais de 5 mil criminosos. Ele questiona o posicionamento do Poder Judiciário, do Ministério da Justiça e a inação da OAB diante da medida. General Girão ressalta que a Associação Brasileira de Psiquiatria se posicionou contra o documento do CNJ. O deputado reafirma seu compromisso com a segurança pública e a proteção dos brasileiros e enfatiza que, como deputado federal eleito pelo povo, não pode aceitar a situação. Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, cobra urgência na discussão e aprovação do projeto de decreto legislativo que susta a resolução do Conselho Nacional de Justiça sobre a política antimanicomial do Poder Judiciário. Delegado Marcelo Freitas explica que a política proposta pelo CNJ permite que criminosos com transtornos mentais ou deficiências psicossociais sejam soltos quando seu atendimento puder ser feito fora do ambiente institucional. Na visão do parlamentar, a medida vai maximizar a criminalidade no país. Otone de Paula, do MDB, está preocupado com a saúde mental dos policiais militares do Rio de Janeiro. Desequilíbrio psicológico entre os policiais. Segundo Otone de Paula, o descaso do governo fluminense com a segurança pública pode piorar a situação e deixar centenas de policiais sem tratamento adequado. O parlamentar pede que comissões da Câmara averiguem o caso, inclusive ampliando as investigações aos bombeiros militares e policiais civis. Homenagem. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, registra visita realizada a Condeúba no último sábado para participar dos festejos em comemoração aos 72 anos de emancipação política do município. Charles Fernandes afirma que durante a visita, o governo da Bahia inaugurou um terminal rodoviário, uma nova praça e diversas obras de pavimentação. Ele ainda parabeniza a comunidade católica de Guanambi pela instalação canônica da paróquia de Santa Rita, ocorrida também no dia 13 de maio. Geovânia de Sá, do PSDB, destaca os 35 anos de história da Igreja Palavra Viva de Santa Catarina e seus trabalhos sociais relevantes que, segundo a deputada, vão a lugares onde o poder público não chega e promove grandes transformações. Geovânia de Sá também comemora a aprovação na Câmara do projeto de lei que torna indeterminado o prazo dos laudos da pessoa com espectro autista ou deficiência irreversível. Ela acredita que a medida aprimora as formas de atendimento do autista e de suas famílias. Fernanda Pessoa, do União do Ceará, registra o aniversário de 80 anos do médico e político Lúcio Alcântara, completados hoje. A deputada ressalta a vida pública. Franziane, do PSD do Paraná, cobra a retomada das obras do Teatro Municipal de Londrina, que estão paradas há mais de uma década. A deputada argumenta que a construção é importante porque coloca a cidade na rota dos grandes espetáculos. Luísa Canziani informa que está dialogando com o Ministério da Cultura para priorizar a inclusão das obras no programa de aceleração do crescimento do governo federal. Segundo a deputada, o objetivo é entregar o Teatro Municipal no aniversário de 90 anos de Londrina, em dezembro do ano que vem. Consumidor. Duarte, do PSB do Maranhão, denuncia a quebra unilateral de contratos por parte de planos de saúde, deixando de atender os mais vulneráveis, especialmente pessoas com deficiência ou com espectro autista, quando precisam de tratamento e terapias. Duarte cita nominalmente a Unimed Nacional e avisa que moverá ação contra a empresa pela prática abusiva em todos os órgãos de defesa do consumidor. O deputado repudia o desrespeito ao consumidor dos planos de saúde e diz que a prática está com os dias contados. A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok. Economia. O relator do novo regime fiscal, deputado Cláudio Cajado, apresentou o relatório preliminar com previsão de medidas para controlar os gastos do governo. A repórter Silvia Munhato traz mais informações sobre o texto em discussão. O relator das novas regras fiscais para o Executivo Federal, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, incluiu no texto enviado pelo Executivo medidas de ajuste, caso as metas fiscais não sejam cumpridas, além da manutenção do contingenciamento preventivo de despesas a cada 2 meses, mas criou uma regra que permite ao presidente da República solicitar um relaxamento das medidas de ajuste por lei complementar. Outra novidade é que os recursos para o pagamento do piso da enfermagem e do Fundo de Manutenção da Educação Básica, o Fundeb, ficarão dentro dos limites de gastos. Segundo o relator, essa é uma medida de proteção. Porque a lógica de estar dentro do teto é uma lógica de proteção, diferentemente da regra do teto de gasto, que estando fora se só tinha crescimento pela inflação. Hoje, estando dentro do teto, como está o Fundeb e está o piso da enfermagem, você tem a proteção da correção da inflação. Inflação e o ganho real acima da inflação. No geral, a maior parte das novas regras fiscais permanece como sugerido pelo Executivo, ou seja, haverá uma meta fiscal definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas ela poderá variar 0,25% do PIB para cima ou para baixo. Passado o ano, o cumprimento da meta será verificado em fevereiro. Se o governo cumprir a meta, no ano seguinte poderá gastar até 70% da receita líquida, mas o valor total da despesa ficará limitado a um crescimento acima da inflação entre 0,6% e 2,5%. Se não cumprir a meta, o governo só poderá gastar 50% da receita. Mas o deputado Cláudio Cajado acrescentou as limitações do artigo 167-A da Constituição, que hoje são facultativas em caso das despesas de qualquer ente federativo chegarem a 95% das receitas. As limitações são criar cargos ou benefícios, alterar carreiras, reajustar despesas acima da inflação e criar subsídios ou benefícios tributários. Se a meta for descumprida por 2 anos seguidos, as limitações são ampliadas e o governo não poderá reajustar o salário dos servidores públicos, contratar pessoal ou realizar concursos. As despesas com aumento do salário mínimo ficarão fora dessas limitações. A maior parte das limitações também vai vigorar se as despesas obrigatórias tiverem atingido 95% das despesas totais. Mas foi criada uma regra na qual o presidente da República poderá solicitar por lei complementar a suspensão parcial das medidas, com a justificativa de que ações já tomadas terão o poder de melhorar os resultados fiscais. Segundo Cajado, ficarão fora dos limites de gastos os créditos extraordinários, despesas sazonais como os da Justiça Eleitoral, doações e receitas próprias e alguns tipos de precatórios. Os investimentos permanecem com um piso de 70 bilhões de reais, corrigido pela inflação, e quando houver excesso no cumprimento da meta, terão prioridade de alocação. Para Cajado, a meta fiscal de 2024, que foi fixada pelo governo em zero de resultado primário, é factível. Ele explicou que isso implica arrecadar mais 120 bilhões de reais por ano. Nós achamos factível, eu pessoalmente acho que o ministro Haddad e a sua equipe vai fazer um esforço grande para poder ultrapassar esse desafio, que é arrecadar pelo menos 120 bilhões, é os nossos cálculos aqui. Obviamente que o governo não pode deixar de considerar esse desafio que ele tem para frente, até porque se ele quer gastar e quer investir, ele vai ter que arrecadar. A lei de responsabilidade fiscal também é alterada para esclarecer que o gestor não praticará infração administrativa caso descumpra a meta fiscal, mas comprove que manteve apenas os pagamentos essenciais para o funcionamento do governo. O relator disse ainda que o objetivo é votar a urgência das novas regras fiscais em plenário nesta quarta-feira e o mérito na próxima semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, critica o novo arcabouço fiscal proposto pelo governo Lula. Ele acusa o presidente de querer gastar o dinheiro do povo sem apresentar um plano claro para a destinação dos recursos. O deputado afirma que a irresponsabilidade da gestão federal levará o país a um maior endividamento. Zé Trovão defende a rejeição da proposta do novo arcabouço fiscal e acusa o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de mentir à população sobre o assunto. Ele afirma que, de acordo com especialistas, o endividamento do Brasil passará dos 90% e não dos 80%, como promete Haddad. De acordo com Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, o que garante o crescimento econômico de um país é a estabilidade da moeda, que se consegue com o equilíbrio fiscal e a previsibilidade de investimentos. Por isso, o deputado critica o novo arcabouço fiscal sugerido pelo governo. Segundo Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o texto é pior que o teto de gastos, porque em vez de limitar os gastos, prevê aumento de despesa e de arrecadação. O deputado também espera que o governo pare de intervir na economia para que o Brasil consiga retomar o crescimento. Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, também critica a proposta de arcabouço fiscal apresentada pelo governo federal. Ele classifica o texto como uma armadilha, porque não responsabiliza o presidente da República em caso de descumprimento das regras no gasto do dinheiro público. Para Marcel Van Hatten, o maior legado da gestão de Michel Temer foi o teto de gastos, justamente por determinar limites nas despesas públicas. Presidência. O presidente da Câmara, Arthur Lira, espera que a votação das novas regras fiscais e da reforma tributária ocorra ainda neste semestre. A reportagem é de Ana Raquel Macedo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, reforçou pelo Twitter que o novo regime fiscal é prioridade para o desenvolvimento econômico e social do país. Em entrevista ao programa do empresário Abílio Diniz, no canal de TV CNN Brasil, Lira acrescentou que a proposta e a reforma tributária são os principais temas da Câmara neste primeiro semestre. Se nós, nesse primeiro semestre, conseguirmos organizar a votação do novo arcabouço e da reforma tributária, essas votações não valerão o ano, elas valerão o mandato. Então, essa construção, ela demanda muito bastidor, ela demanda muito tempo de conversa e isso tem ocupado as lideranças principais da casa. O plenário deverá analisar a urgência para o novo regime fiscal nesta quarta-feira, permitindo com isso que a proposta seja votada diretamente pelo conjunto dos deputados, sem precisar passar pelas comissões temáticas da casa. Segundo Arthur Lira, as lideranças partidárias mantêm interlocução com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para que o parecer do relator, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, seja votado ainda neste mês. O presidente da Câmara também disse que espera levar a reforma tributária ao plenário antes do recesso parlamentar de julho. O investidor externo, quando ele olha para o sistema tributário brasileiro, ele se assusta. Ele não vem para cá, ele tem medo do que possa acontecer. Ele gasta muito para recolher os impostos e ainda tem a insegurança de saber se está recolhendo certo ou não. Então, nós precisamos de ajeito nisso. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Ana Raquel Macedo. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite. Z

Rádio Jacuípe. Começa agora, pela Rádio Jacuípe, a resenha noturna. O noticiário do seu clube, a informação da região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Resenha noturna, as últimas do dia e as primeiras da noite. Apresentação, Gabriela Reis. Agora 8:09 aqui na Bahia, muito boa noite! Terça-feira, dia 16 de maio, início de mais uma semana. Agora é hora de você ficar por dentro das principais informações do mundo do futebol. A gente tem hoje, né, o início da disputa das oitavas de final da Copa do Brasil. Nós teremos clássico carioca, Flamengo e Fluminense. O Fluminense surpreendendo, né, desde a temporada passada, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz, que trouxe reforços, e um deles reforço de peso, né, o Marcelo, que tem uma carreira consolidada no futebol europeu, né, e a possibilidade da chegada do Thiago Silva, a gente não, claro, não pode confirmar nenhum tipo de negociação, também não sabemos das conversas, né? O fato é que lá na Inglaterra há um clima de despedida, né? E a possibilidade de que o Thiago possa vir para as Laranjeiras, clube em que o revelou, né, o jogador Thiago Silva, que hoje atua pela equipe do Chelsea da Inglaterra. Olha, eu já deixo aqui o WhatsApp da rádio, porque aqui você interage ao vivo comigo durante todo o nosso programa. O WhatsApp da rádio, que é o 75992668674. Está no ar mais uma edição do programa Resenha Noturna. We'll be right back. de ficar por dentro das novidades do mundo do futebol, eu trago para vocês os primeiros destaques da noite. Vem comigo! Jacuipense define programação da semana após a primeira vitória na Série D. Bahia termina a preparação para enfrentar o Santos pela Copa do Brasil. Rodrigo Andrade desfalcará o Vitória na próxima rodada da Série B. Atlético de Alagoinhas acerta a contratação do técnico Thiago Santa Bárbara para a sequência da temporada. Confronto das oitavas da Copa do Brasil se iniciam hoje. Seleção brasileira embarca rumo à Copa do Mundo Sub-20. Futebol internacional, Inter vence o Milan e vai à final da Liga dos Campeões após 13 anos. Gols, resultados, informações sobre o mercado de transferências e, claro, os principais destaques da semana. Tudo isso e muito mais você vai conferir aqui, agora, na Resenha Noturna. Estamos apresentando a Resenha Noturna. Jacuipense! Leão Grená, a tua força vem dos nossos corações. Leão Grená, a tua garra traz milhões de emoções. Leão Grená, é impossível não vibrar com teu calor. Tu és tão forte e nos dá tanta emoção. E haja, haja, haja, haja coração. Esporte! Esporte! És campeão, olê, olê. Olê, olê, olá, será? Olê, olê, olê, olê, olá, a sua história vai gravar. Olha, agora é hora de falarmos do Jacuipense. 8-13 aqui em Riachão do Jacuípe, destacando a primeira vitória do Leão Grená na Série D. A equipe foi até Aracaju, lá no Batistão, e venceu a equipe do Sergipe pelo placar de 2-1, gols de Jean e também do Thiaguinho. Primeira vitória do Jacuipense na competição. O Jacuipense que começou perdendo, né, dentro de seus domínios aqui na Arena Valfredão, e garantiu os primeiros 3 pontos na competição no último domingo. Vamos dar uma olhada na tabela? O Asa lidera, né, com 100% de aproveitamento, vencendo os 2 jogos dessas 2 primeiras rodadas. Tem 6 pontos, líder do grupo. O Falcon é o segundo colocado com 4 pontos, seguido pelo Cruzeiro de Arapiraca com 3 pontos, na terceira posição com 4 pontos. O Bahia de Feira, que venceu na estreia, tem 3 pontos, é o quarto colocado. O Jacuipense está na cola, também tem 3 pontos, está na quinta posição. O Retrô tem 2 pontos, é o sexto colocado. O Atlético de Alagoinhas, próximo adversário do Jacuipense, nós teremos clássico baiano na competição nacional na próxima rodada. O Atlético é o 7º colocado, ainda não pontuou. Assim como o Sergipe, é o lanterna do grupo, ainda sem pontuar. Rádio Jacuípe. Olha, nós temos um dos gols do Jacuipense, o gol marcado por Jean, né? É o primeiro gol da partida, marcado por Jean. A gente tem a sonora desse gol, vamos acompanhar agora. Sai pro jogo na categoria, tentando uma jogada. Eu daí por mais à frente, contra golpe perigoso. Sai pro jogo, joga com esse dominão. É pra fazer. Tá lá! Jacuipense. Gol do Jacuipense. Thiaguinho, no talento, na raça, na luta do camisa 17 do Leão do Cisal, contra-ataque letal pela ponta canhota, ele apareceu na boca do gol pra explodir a rede inimiga na Arena Baixão. É o primeiro gol do jogo, é o primeiro do Leão do Cisal. A rede balançou e o placar mudou. Jacuipense na frente, um Sergipe, não tem nada. Diga lá, Ilerson Silveira. Contra-ataque rápido da equipe do Jacuipense, meu caro Jotafá Neto. Roubada de bola no corredor central, justamente do Eldaí. Fez um passe em profundidade para o Robinho, que deu ali para o Jean, camisa 9, que entrava sozinho, frente a frente com o goleirão Rodrigo. E apenas deu um totalzinho e partiu para o abraço. É festa do Jacuipense. Tem gol na Arena Batistão. E no placar do Colégio Purificação, tá lá. Jacuipense. Tem um. Sergipe. Não tem nada. Agora 8h16, acompanhamos a narração aí do narrador Josafá Neto, da Rádio Aperipê de Aracaju, né? Esse jogo que foi retransmitido aqui pela Rádio Jacuípe, com a narração do Josafá Neto, lá pela Rádio Aperipê de Aracaju, né? Narração essa que consolidou, né? Trouxe aí esse gol marcado pelo Jean na vitória do Jacuipense pelo placar de 2-1. Jacupa, que volta a entrar em campo pela Série D diante de um adversário baiano. Nós teremos clássico baiano na quarta divisão do Brasileirão no domingo. O Jacuipense jogando aqui, jogando na Arena Valfredão, enfrenta o Atlético de Alagoinhas, protagonistas aí da final do Campeonato Baiano de 2022. Né? Final essa que o Atlético de Alagoinhas consagrou-se bicampeão estadual. Olha só, para trazer informação do próximo adversário do Jacuipense, o Atlético de Alagoinhas, que estava sendo comandado pelo técnico Rodrigo Chagas, né, ex-Jacuipense, acertou a contratação de um novo treinador, o Thiago Santa Bárbara. Ele vai comandar a equipe na sequência da próxima, dessa temporada, né, na sequência da Série D. Já deve estar, né, no banco de reservas aqui na Arena Valfredão, no jogo diante do Jacuipense no domingo, a partir das 4 da tarde. E você, claro, vai poder acompanhar a transmissão desta partida a partir das 3h30 da tarde aqui na Rádio Jacuípe, na pré-jornada esportiva, com as primeiras informações e escalações das duas equipes, junto com toda a equipe esportiva aqui da melhor, aqui da Rádio Jacuípe. Ah, você pode sintonizar um pouquinho mais cedo, a partir das 3, você já estará acompanhando a pré-jornada esportiva com as primeiras informações de ambas as equipes. Jacuipense, Atlético. É domingo, Jacuipense e Atlético pela Série D. E o Jacupa já vai estar se preparando, né, ao longo de toda, ou melhor, já está se preparando ao longo de toda essa semana. A reapresentação aconteceu, inclusive, no dia de hoje, no período da tarde, lá no CT do Fazendão, em Salvador. Amanhã, também no período da tarde, a equipe volta a treinar. Primeiro vai fazer um trabalho na academia, né? E na sequência, inicia os treinos no campo, lá no CT do Fazendão. Na quinta-feira, o clube treina no período da tarde, ainda em Salvador. E após a janta, segue viagem com destino a Riachão do Jacuípe. Aqui, o grupo realizará dois treinos, na sexta-feira, a partir das 4 da tarde, na Arena Valfredão, e no sábado, também no período da tarde, às 4 horas, a equipe faz o último trabalho antes do jogo de domingo, diante do Atlético de Alagoinhas, na Arena Valfredão. Rádio Jacuípe. Jacuípense, Atlético. Resenha Noturna, as últimas do dia e as primeiras da noite. Gabriela Reis. Agora 8h20 aqui em Riachão do Jacuípe, agradecer a cada um de vocês que estão sempre comigo aqui na sintonia. Lembrando que você pode acompanhar a Rádio Jacuípe através do aplicativo Rádios Net. em todo o Brasil, você pode estar sintonizado aqui na melhor, aqui na Rádio Jacuípe, escutando, né, nosso programa, ficando por dentro das principais informações do mundo do futebol. Mandar um alô especial para o nosso amigo Josmário, que está na Gaspar Dutra, acompanhando, né, na Eurico Gaspar Dutra, acompanhando a nossa programação, agradecer pelo carinho da sintonia, desejar a ele uma boa noite, né, e mandar um forte abraço. A gente segue falando do Jacuipense, trazendo agora a categoria sub-20. A equipe está disputando as quartas de final da competição e nesse jogo de ida, né, diante do Barcelona de Léus, levou a vantagem e venceu pelo placar de 2-0, né? É, vai para o jogo de volta em vantagem diante do Barcelona de Léus. Vamos trazer os resultados dessas quartas de final, né? Além do Jacuipense, o Conquista também garantiu vantagem, vencendo o Bahia de Feira pelo placar de 3-1. O Itabuna empatou em 2-2 com o Vitória e o Bahia empatou em 0-0 com o Camaçariense. O Pablo, ele é meio campista do Jacuipense, inclusive estreou aqui na Arena Valfredão na primeira rodada da Série D, no time profissional, ele foi titular, né? O Pablo, que tem apenas 20 anos e estava sendo destaque nesse time sub-20 que vem realizando uma excelente campanha na competição estadual. O Pablo agora integra o grupo profissional, né, do Jacuipense, está disputando a Série D. E ele falou um pouquinho sobre essa equipe sub-20 e acredita, inclusive, no título do Baianão da categoria. Vamos ouvir. Sim, acredito sim. Nosso grupo está focado, está unido em um só objetivo, que é a classificação. Nosso dia a dia está excelente, né? E vamos chegar com o pé no chão, muito esforço e dedicação, né? Sabemos da grande dificuldade que é o jogo, são 180 minutos e vamos chegar firme para o primeiro e o segundo jogo, né? Vamos respeitar a equipe do Barcelona, que está vindo fazendo um excelente campeonato, mas visando nosso objetivo, que é a classificação. Rádio Jacuípe. Gabriela Reis. Olha, as duas equipes voltam a se enfrentar, né? O Barcelona e o Jacuipense fazem o jogo de volta no próximo sábado, dia 20, lá no estádio Mário Pessoa. O Jacuipense tem a vantagem, né, no empate, pois venceu pelo placar de 2-0 no jogo de ida. A partida de sábado acontecerá às 3 da tarde. Jacuipense, Atlético! Olha, nós tivemos nesse final de semana a primeira rodada do Baianão Série B, né? A estreia das equipes na segunda divisão da competição estadual. Vamos passar os resultados aqui, ó. O Vitória da Conquista empatou com o Jacobina em 2-2. O Fluminense de Feira aplicou goleada diante do Leônico, venceu por 6-2. O Grapiúna derrotou o Jequié por 1-0 fora de casa. O Juazeiro empatou em 0-0 com o Colo-Colo. E o Nirbi venceu o Galícia pelo placar de 3-2. Vamos à classificação. O Bahia de Feira liderando por conta do critério de saldos de gols, né? O Bahia de Feira que goleou na rodada, né? Tem 3 pontos. E está à frente do Nirbi e do Grapiúna. Segundo e terceiro colocado, respectivamente. Ambos com 3 pontos também. Porém, o Fluminense de Feira, como goleou na rodada, acumulou um bom saldo de gols. Lidera a classificação do Campeonato Baiano da Série B. O Jacobina é o quarto colocado com 1 pontinho conquistado. Vitória da Conquista, o quinto também com 1 ponto. Seguido pelo Colo-Colo na sexta posição, também com 1 pontinho. E quem também tem 1 ponto é o sétimo colocado, o Juazeiro. Ainda sem pontuar, nós temos o oitavo colocado, o Galícia, o Jequié e o Leônico na décima posição, também sem pontuar. Lembrando que ainda estamos no início, né, da competição, apenas na segunda rodada. E todo esse grupo aqui, né, a tabela, apenas 4 garantem vaga na fase decisiva, né? Os 4 primeiros colocados que hoje, se a competição estivesse encerrada, seriam Fluminense de Feira, o Nirbi, Grapiúna e Jacobina. São os 4 clubes que estão na zona classificatória do Baianão Série B 2023. O Vamos trazer os jogos da segunda rodada do Campeonato Baiano da Série B. O Fluminense vai enfrentar o Jequié no Roberto Santos. Esse jogo vai acontecer amanhã, dia 17. No sábado, também no Roberto Santos, o Galícia encara o Juazeiro. No domingo, é a vez do Colo-Colo encarar o Vitória da Conquista no Mário Pessoa. No José Rocha, o Jacobina enfrenta o Nirbi. E em Camacã, no Antônio Elias Ribeiro, o Grapiúna encara o Leônico, também no domingo. WhatsApp da Rádio Jacuípe, 75992668674. Gabriela Reis. Olha, lembrando que aqui você consegue interagir comigo ao vivo, mandar seu alô, mandar sua mensagem, mandar o seu palpite. Daqui a pouquinho teremos oitavas de final da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho é hora de clássico carioca. Fluminense e Flamengo se enfrentam lá no Maracanã, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que nesta fase nós teremos esse formato, né? Ida e volta. Amanhã é dia de Bahia, o Bahia enfrenta o Santos, né? É, o Tricolor de Aço terá a oportunidade de decidir em casa esse segundo jogo. Aqui você interage comigo através do WhatsApp da rádio, que é o 75992668674. Você pode sintonizar a nossa emissora no aplicativo Radiosnet, fazer igual a nossa amiga Lê Oliveira, que está lá em São Paulo acompanhando a nossa programação. Um grande abraço, minha querida, ela que está sempre aqui com a gente, está sempre na sintonia. Agradecer demais pelo carinho. Copa do Brasil. Futebol. Fluminense. Flamengo. Rádio Jacuípe. Rádio Jacuípe. Agora 8h28, olha, dia de clássico carioca, dia de Fla-Flu na Copa do Brasil, né? Na fase decisiva da Copa do Brasil. É, destacar primeiro esse Fluminense do Fernando Diniz, né? Uma equipe que hoje, para muitos, joga o melhor futebol do país, né? Fluminense. É, do outro lado, um Flamengo que tem um elenco muito forte, talvez não esteja desempenhando seu melhor futebol, aquele futebol apresentado em 2019, né? É, muitos desses jogadores de muita qualidade não estão no seu melhor momento, né? Jogando seu melhor futebol. A gente já acompanhou o Bruno Henrique em um melhor momento. O próprio Arrascaeta em um melhor momento. São caras que realmente ditam o ritmo de jogo. São caras que em uma jogada podem mudar o cenário da partida, né? São caras diferentes. O próprio Gabigol é um cara muito decisivo, já mostrou isso, já provou isso outras vezes, né? Em diversas vezes. E o Fluminense de um time completo, né? Um time de jogadores experientes, jogadores mais jovens também, apresentando um excelente futebol, comandado por um técnico muito inteligente, né? O Fernando Diniz, que desde o ano passado vem fazendo um excelente trabalho à frente do Fluminense. Vamos trazer rapidinho aqui, ó, os dados dos jogos, o histórico de confrontos. Em 374 jogos, são 136 vitórias do Flamengo, contra 119 vitórias do Fluminense. Flamengo, no histórico de confrontos, levando a vantagem, né? 119 empates no total também. Hoje, a gente vai saber se o Flu vai aumentar, né, essa quantidade de vitórias, ou se o Flamengo vai ampliar essa vantagem no histórico de confrontos. Daqui a pouquinho falaremos mais sobre esses e outros confrontos da Copa do Brasil. Agora, 8h30 aqui na Bahia, aqui em Riachão do Jacuípe, nós iremos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, eu retorno com muito mais informações para vocês. Até já. Estamos apresentando a Resenha Noturna. Você já pensou? Açougue, hortifruti, padaria, lanchonete, adega e tudo em gêneros alimentícios em um só lugar? Você encontra aqui no Bistrô Supermercado, o supermercado diferenciado da cidade e com um amplo estacionamento para sua melhor comodidade. Agora você não vai apenas ao supermercado, você vai no Bistrô Supermercado, o completo e diferenciado. Agora é correspondente Bradesco, realize pagamentos, saques e depósitos. Bistrô Supermercado, Rodovia Lomanto Júnior, no Ranchinho. Domingo, pelo Campeonato Brasileiro Série D, 4 da tarde, na Arena Valfredão, tem Jacuipense e Atlético de Alagoinhas. É o Leão do Sisal rumo a mais uma vitória na competição. Na bola, os craques da comunicação esportiva. Jornada Esportiva. É domingo, Jacuipense e Atlético de Alagoinhas, pelo Campeonato Brasileiro Série D. E após o jogo, tem jogada final. Futebol Show é aqui. Rádio Jacuípe AM. Desde 62, de geração pra geração, tem aguardente de jangada, qualidade e tradição. Sabor característico e um aroma sem igual. Por isso todo mundo gosta, é preferência nacional. Aguardente Jangada, tanto esquenta como esfria. Pra quem tá desanimado, dá prazer e alegria. Quem tá fraco para o amor, Jangada levanta a moral. É só pedir na palhinha, no corote ou na cristal. Madeireira Carneiro. Se você vai construir, venha conhecer os produtos da Madeireira Carneiro. Aduelas, cabos de ferramentas, eucalipto tratado, madeirites, madeira serrada, pinos em geral, portas de apartamento, telhas de cerâmica, portas, janelas e seteiras. Madeireira Carneiro. Aqui você encontra a maior variedade de madeira da região e boas condições para pagamento. Madeireira Carneiro. Agora em novo endereço. Rodovia Riachão Coité, próximo à entrada para Taipoca. Telezap 75 98406108. Riachão do Jacuípe, Bahia. Tony Carneiro agradece a sua preferência. O ciclo mais esperado da região já tem data marcada. 21 de maio de 2023, sexto ciclo turismo de Riachão, trilhando pelo sertão. Com trilha de 35 quilômetros, café da manhã, apoio mecânico, brindes e shows ao vivo com Carol Forrozeira e Ricardo dos Teclados. Vai ser muita, muita, muita alegria! Faça já sua inscrição e leve no dia 2 quilos de alimentos não perecíveis. Chama a galera e participe do sexto cicloturismo de Riachão, dia 21 de maio de 2023. Siga o perfil no Instagram e fique por dentro de tudo. @cicloriachão. Realização, União dos Ciclistas de Riachão do Jacuípe. Apoio, Prefeitura de Riachão do Jacuípe. Chegou em Riachão do Jacuípe a clínica de Dr. Fábio e Doutora Juliana Carvalho, situada na Praça Landulfo Alves, número 72, a Clínica Carvalho. Conta com atendimento em pediatria, psiquiatria, neurologia, ortopedia, cirurgia de coluna, mastologia, urologia, urologia pediátrica, psicologia, nutrição e outras especialidades da saúde. Doutor Fábio, atendimento em clínica médica e cirurgia geral, cirurgia de vesícula por vídeo, hérnias, vasectomia, ligaduras de trompas e outras cirurgias. Doutora Juliana, ginecologista e obstetra, com atendimento em ginecologia, preventivos, implantes contraceptivos, DIUs, biópsias, dentre outros procedimentos ginecológicos. Ligue agora e agende sua consulta. Telefone WhatsApp 75 98275 4180 ou 75 99100-3994. Clínica Carvalho. De criança a idoso, cuidamos de você. Atenção, Riachão do Jacuípe e região. Em breve, o Floresta Ville. Condomínio de lotes fechados. Ruas pavimentadas com intertravado. Área de lazer. Piscinas. Academia. Campo de futebol. Praças. Pista de atletismo e portarias. Lotes iniciais com condições especiais. Para mais informações, 759-9190-0086 ou 99190-0167. Instagram, arroba Floresta Vire RJ. Você é desses que vão fazer mercado sem pesquisar as opções mais em conta? A sua é comprar remédio sem procurar pelos menores preços? Faz churrasco sem conferir onde estão os produtos mais baratos? Baixe o aplicativo Preço da Hora Bahia e encontre o menor preço perto de você. Consulte mais de 500 mil produtos em todo o estado. Você também pode criar listas de compras, favoritar produtos e traçar rotas até os estabelecimentos. Não pague de vacilão, pague o menor preço. Governo do Estado. Eu sei que a chuva é pouco. Todo domingo, a partir das 10 horas da manhã, acompanhe pela Rádio Jacuípe 1500 AM, pela página do Facebook União Brasil Pé de Serra e pelo YouTube União Brasil Pé de Serra, o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Informação, bate-papo, denúncia, entretenimento, no seu domingo, às 10 horas da manhã. Água doce que rega a plantação. WhatsApp da Rádio Jacuípe, 759-9266-8674. Rodrigo Material de Construção. Em Rodrigo Material de Construção, você encontra tudo para a construção ou reforma de sua casa ou qualquer obra. Lajes, blocos, cimento, brita, terra, ferro e outros itens com preços, condições de pagamento e rápido atendimento. Rodrigo Material de Construção, ajudando você a construir seu sonho. Rua Humberto de Carvalho, Barra do Vento, próximo ao Hospital Municipal em Riachão do Jacuípe. Telefone 759-9152-7159. Variedades para óculos você vai encontrar. Vai fazer exame de vista? Vá à Ótica Grace. Lá você dispõe de um médico oftalmologista cirurgião fazendo seu exame de vista completo. E na compra dos seus óculos, você parcela em até 10 vezes sem juros, tendo a certeza de um melhor atendimento e qualidade nos serviços. Ótica Grace, Rua Padre Argemiro Guimarães, número 68, Centro, Riachão do Jacuípe. Telefones 75-99231-9689 ou 75-3264-1177. Baixe também o card virtual e tenha acesso às nossas redes sociais. Ótica Grace, qualidade estampada no rosto. Ótica Grace, a melhor opção para a sua visão. Gabriela Reis. Agora 8h40 aqui na Bahia, aqui em Riachão do Jacuípe. Você está acompanhando a Resenha Noturna e eu, Gabriela Reis, junto, claro, com toda a equipe esportiva aqui da melhor, aqui da Rádio Jacuípe. Estamos trazendo para vocês as principais informações do mundo do futebol. E daqui a pouquinho, a bola vai rolar pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Os jogos dessa fase decisiva da competição nacional estão sendo iniciados hoje. Iniciaremos com um grande jogo, um clássico, Fla-Flu lá no Maracanã, um clássico carioca. Flamengo e Fluminense se enfrentam daqui a pouquinho às 21h. Ó, o Fluminense entrou em campo na última rodada, né, do Campeonato Brasileiro e venceu o Cruzeiro pelo placar de 2-0. Nós tivemos um reencontro especial, né? O goleiro Fábio reencontrando a torcida do Cruzeiro, a equipe que ele viveu muitas glórias, né? Fábio, que é um grande goleiro hoje, atuando com a camisa do Fluminense. E ele falou um pouquinho sobre essa experiência de retornar à sua antiga casa e se reencontrar com a torcida cruzeirense. Vamos ouvir. Feliz aí pelo carinho do torcedor, gratidão. E como eu disse, né? Gratidão da minha parte também, o tempo que eu vivi aqui foi maravilhoso, e tudo é só agradecimento a Deus, né, esse carinho que eu recebi na hora de aquecer ali do torcedor cruzeirense, né, na Nação Azul. Então fiquei muito feliz e grato pelo esse reconhecimento da minha dedicação ao longo desses anos, né, a entrega, né, o suor, sangue, foram momentos bons que a gente viveu aqui nesse Mineirão, e fico feliz pelo Cruzeiro estar de novo na Série A, todo mundo que sabe a dificuldade que foi, né, ao longo desses 3 anos, mas Deus sempre escreve no momento certo, e fiquei muito feliz de estar jogando no Mineirão com a Nação Azul aí, lotando o Mineirão novamente. Agora 8h42 aqui na Bahia, você está acompanhando a Resenha Noturna. A gente ouviu a entrevista do Fábio, o goleiro do Fluminense, né, falando sobre essa experiência de retornar ao Mineirão, de retornar a Minas Gerais e reencontrar com a torcida cruzeirense. Por falar em Minas Gerais, quem também está disputando as oitavas de final da Copa do Brasil é o Atlético Mineiro, e seu adversário já está em Belo Horizonte. O Corinthians desembarcou no final da tarde de hoje, né, lá em BH, para a disputa da partida de ida das oitavas de final da competição nacional. O Corinthians enfrenta o Atlético Mineiro amanhã às 21h no Mineirão. O Corinthians que vive uma fase complicada, né? O técnico Vanderlei Luxemburgo chegou recentemente após o desligamento do técnico Cuca. O Corinthians que começou o ano com o Lázaro, né? Ele que iniciou essa temporada no clube. E aí, na sequência, nós tivemos também o Danilo comandando a equipe. Danilo comanda a equipe sub-20, o ex-jogador, né? O ex-meio-campista. Na sequência, o Cuca. E agora, o Vanderlei Luxemburgo comandando o Corinthians num momento muito complicado, muito delicado. O clube não consegue apresentar bons resultados dentro de campo e com algumas questões também nos bastidores desde a chegada do Cuca, né? Do técnico Cuca. E na última rodada, o Corinthians empatou com o São Paulo, um jogo de muitos questionamentos em relação à arbitragem, né? A marcações da arbitragem, em especial o gol marcado, né? O lance que originou o gol do Corinthians, o gol marcado pelo Roger Guedes em penalidade máxima. O jogo ficou empatado lá na Neoquímica Arena. O São Paulo não conseguiu quebrar um tabu, né, de vencer na casa do seu rival. O Vanderlei Luxemburgo comentou com os jogadores que esse empate era para ser comemorado pelas circunstâncias que a equipe se encontra, por ter sido um clássico. Ele disse isso em entrevista, a gente vai acompanhar um trecho dessa coletiva. Aconteceu tantas coisas, o resultado foi 1-1, né? E dentro da circunstância, você vem de 3-0 no Rio de Janeiro e vem de um empate, uma derrota, e aí você chega aqui com um ambiente tenso, aí você consegue controlar o ambiente, controlar o emocional, para que você possa jogar um clássico, e você chega, joga um clássico, empata um clássico que é difícil, todo mundo dava antes. Se eu te perguntar você, se você acreditasse que o Corinthians ia perder, você ia falar o quê? Então sim, e nós não perdemos. Então antes do jogo poderia acontecer muita coisa, mas é um clássico, e nós não jogamos um grande jogo, mas o São Paulo também não. Então foi um clássico, né, ameno. suave naquilo que nós estamos acostumados a ver. E a nível de resultado, não resta dúvida de que um empate, eu até falei para os jogadores, comemorem um resultado do empate, mas só por causa do momento nosso. Mas jogando em casa, mesmo sendo um clássico, nós temos a obrigação de ganhar. Nós sabemos que nós podemos mais. Então isso é um trabalho que vai crescente, que ele vai estar começando a acontecer. Eu consegui, depois de um resultado, conseguir ruim, né? Consegui equilibrar o time para que ele pudesse entrar em campo hoje, equilibrado, a torcida fantástica. O final vai, é normal. O time não está ainda totalmente dentro daquilo que eu espero, que eu quero. O se. Gabriela Reis. Agora 8h46 aqui na Bahia, aqui em Riachão do Jacuípe. Você está acompanhando a Resenha Noturna. E agora nós podemos ouvir um trecho da entrevista do técnico Vanderlei Luxemburgo, né? Em que ele fala, né, dessa comemoração, entre aspas, do empate por conta das circunstâncias do jogo. Olha, empate não é para ser comemorado, né? Um time do tamanho do Corinthians, mas eu acho que eu consegui compreender quando ele fala em relação ao contexto do jogo em que o São Paulo teve melhores oportunidades. Poderia sim ter feito o resultado na casa do adversário. E o Corinthians saiu ganhando com esse empate, né? Pra gente analisar, né, como que tá a situação do Corinthians nessa temporada. Realmente vive um momento muito complicado a equipe alvinegra. Bahia! Bahia! Oito e 47, essa é a hora de falar do Bahia. O Bahia que disputa a Copa do Brasil e amanhã entrará em campo pelas oitavas de final da competição diante do Santos, lá em São Paulo. Agora trazendo as informações, né, dos trabalhos realizados pelo Bahia, né, nesta quarta-feira. O Everaldo e o Chaves foram para campo nesse último treino do Tricolor antes de enfrentar o Santos. O técnico Renato Paiva comandou uma atividade no período da manhã, né? E pode ser que tenha a dupla, né? O Everaldo e o Chaves à disposição diante do Santos amanhã a partir das 19h. Lembrando que o Everaldo desfalcou o Bahia nas últimas duas rodadas, né? Duas partidas, devido a uma pubalgia, né? E o Chaves, né? O lateral esquerdo, ele esteve fora do último jogo por conta de dores no tornozelo. Apesar desses possíveis retornos, o técnico Renato Paiva ainda terá desfalques confirmados para essa partida diante da equipe paulista. O Vinícius Mingotti e o Tassiano não podem jogar, porque ambos já entraram em campo por outros clubes na Copa do Brasil. Já o jogador Matheus Bahia e também os jogadores Marcos Vitor e Raul Gustavo estão vetados pelo departamento médico e não viajaram, né? Não estarão à disposição do técnico Renato Paiva para essa partida. Quem deu entrevista lá na cidade de Tricolor foi o Ademir, ele que chegou nessa temporada para reforçar a equipe, falou um pouquinho sobre sua adaptação nas posições ali ofensivas, né? Inclusive falou da possibilidade de atuar como centroavante. Bom, é possível sim, depende da escolha do mister, vai depender mais da escolha dele. Eu estou aqui para atuar na posição que ele precisar, para ajudar nos triunfos, nos grandes resultados. Então, não estou aqui para escolher, mas sim para agregar. Acredito que não é o que mudou, né? Acredito que na partida com o Santos faltou a gente competir, a gente não competiu muito lá. E nesse jogo contra o Flamengo já foi totalmente diferente a nossa atitude de competir e não desistir do jogo, independente do placar adverso. A gente lutou até o fim para conseguir um grande resultado. O 8h50 aqui na Bahia, a gente ouviu o Ademir, um jogador do Bahia. É, lembrando que o Bahia entra em campo amanhã a partir das 7h, você vai poder acompanhar esse jogo decisivo do Tricolor de Aço aqui pela Rádio Jacuípe a partir das 7h. Eles se enfrentam em São Paulo, lá na Vila Belmiro, né? O jogo tá marcado para 7h. O jogo de volta acontecerá no dia 31 de maio na Arena Fonte Nova. O Ademir comentou sobre a expectativa para essa partida diante do Peixe. Grandes jogos, com certeza, grandes emoções, todo mundo focado na classificação e a gente não é diferente, estamos focados. Vamos lá em Santos para fazer um grande jogo, trazer um bom resultado para casa, para depois decidir em casa, se Deus quiser, a classificação. Olha, daqui a pouquinho a bola vai rolar para Flamengo e Fluminense. Jogo aí válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, clássico carioca. E nós já temos as escalações. A gente inicia pelo time mandante. Vamos trazer as escalações do time comandado pelo técnico Fernando Diniz. Jacuípe. Fluminense! Vamos lá! O Fluminense entrará em campo com a seguinte escalação: Fábio, camisa número 1, 2 para Samuel Xavier, 33, Nino é o capitão, 30, Felipe Melo, 12, Marcelo, a 7, André, 20, quem veste é o Gabriel Pirani, 45 para Lima, a 10 é de PH, Paulo Henrique Ganso, 21, João Arias e 14 para o argentino, o artilheiro argentino German Cano. Esses são os titulares escolhidos para iniciar a partida diante do Flamengo. A paz, a esperança e o vitor, unido e forte pelo esporte, eu sou é tricolor. Vence o Fluminense com verde da esperança, pois quem dera sempre alcança. Jacuípe AM. Flamengo! Vamos ao rubro-negro, carioca. Vamos trazer agora a escalação do Flamengo do técnico Jorge Sampaoli. Vai a campo com o seguinte time: 1, Santos, 43, Wesley, 15, de Fabrício Bruno, 4, Léo Pereira e 6, Ayrton Lucas. 5, Eric, 8 é de Thiago Maia, a 20, Gerson, 14, Arrascaeta, camisa de número 7 é do capitão Everton Ribeiro, e a 10 dele, Gabriel Barbosa, o Gabigol. Esses são os titulares escolhidos pelo técnico Jorge Sampaoli para iniciar a partida diante do Fluminense. A bola rola daqui a pouquinho às 9h lá no Maracanã. Jogo decisivo, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo no mundo, ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo vai mover, eu sou. Olha, o torcedor do Vitória estava empolgado, uma campanha com 100% de aproveitamento, mas a gente entende que uma competição longa, né, como a Série B, abre margens para que a equipe tenha desempenhos que não sejam tão esperados, né? É normal que em algum desses jogos a equipe tenha uma queda de produção. É claro, o torcedor estava torcendo para que isso não acontecesse de forma tão cedo, né? O Vitória vinha aí sem perder, sem tomar gols na competição, mas no último final de semana foi derrotado pelo Atlético Goianiense. E o torcedor, ainda assim, reconheceu o esforço do time, vem reconhecendo toda a campanha que a equipe vem realizando na segundona, né? E cantou durante o jogo inteiro, após o jogo seguiu apoiando a equipe, né? E o zagueiro Wagner Leonardo, ele falou um pouquinho sobre essa energia, né, e esse apoio do torcedor, mesmo após uma derrota. Vamos ouvir. Olha, eu acredito. acredito que pelas circunstâncias desse final de semana, que sábado foi o aniversário do nosso clube, a torcida acabou com todos os ingressos, né? A casa estava cheia, era o dia das mães, a gente queria dar esse presente pro clube, para as nossas mães. Eu acho que não tinha um resultado para um outro resultado a não ser a vitória nesse domingo pra gente. Mas infelizmente, como eu tenho dito aqui nessa coletiva, é que o futebol, ele tem a derrota, ele tem o empate e tem a vitória. E a gente lutou com todas as nossas forças, a torcida apoiou do começo ao final, e ao final da partida, quando a gente perdeu, a torcida aplaudiu, reconheceu o nosso esforço, e a gente é grato por isso. Só que infelizmente não foi o nosso dia de sair com a vitória, mas eu acho que a torcida pode continuar esperando um bom desempenho da gente, um bom futebol apresentado, muita garra, muita determinação, porque a gente não pode esquecer do que a gente já fez também. Foram 5 partidas, ganhamos 3 jogos fora de casa, a gente ainda segue na liderança, então é isso que a gente tem que se atentar, é continuar o trabalho, continuar melhorando, consertar o que a gente errou nessa partida, porque o campeonato é longo. O elenco rubro-negro treinou com bola, na tarde dessa terça-feira, de olho no próximo confronto, que será diante do Mirassol na sexta-feira, às 7 da noite, no estádio municipal lá no interior paulista. Olha, os goleiros, né, da equipe do Vitória realizaram um treino mais específico com os preparadores do clube, o Itamar e o Paulo. O Thiago Rodrigues, que está em transição física desde a última sexta-feira, participou desse trabalho específico, mas ainda não foi liberado para estrear, né, pelo Vitória. Já o atacante Léo Gamalho, ele segue em processo de transição, ele está se recuperando de uma tendinite na perna. O Vitória retorna aos treinos amanhã, antes de embarcar para São Paulo. Lembrando que o Vitória embarca para São Paulo na quinta-feira. O jogo vai acontecer na sexta, às 7 da noite, diante do Mirassol. O Wagner Leonardo falou sobre a expectativa para essa partida, como é que está sendo essa preparação. Olha, eu acho que vai ser uma grande partida. A gente sabe do potencial que o Mirassol tem, né? Eu acho que a gente vai, durante essa semana, poder focar realmente no Mirassol, porque a gente trabalha semana a semana focando em cada adversário. E a gente vai em busca dos nossos objetivos dentro da partida, né? Colocar o nosso jogo em prática, colocar o nosso modelo de jogo em prática, ir pra cima do Mirassol. E acredito que depois de uma derrota, a gente, claro que o clima não, ninguém vai embora feliz, a gente sabe que chega em casa, não se passa uma noite tranquila, porque a gente sabe que queria a vitória, a gente acaba ficando um pouco triste, né, porque a gente sabe que a gente poderia ter ganho a partida, principalmente do que foi o segundo tempo, com o nosso crescimento durante a partida, mas agora já foi, não há tempo de lamentar. Eu acho que a gente vai muito focado para essa partida, muito convicto do que a gente fez até agora, e continuar trabalhando para melhorar aquilo que a gente errou, para conseguir, se Deus assim permitir, um excelente resultado na sexta-feira. Agora 8h59, só para trazer a informação aqui, complementar, o Rodrigo Andrade, o volante Rodrigo Andrade, né? Ele que foi titular em todos os jogos do Vitória na Série B, ele vai desfalcar a equipe na próxima rodada, isso porque o atleta levou o terceiro cartão amarelo, né, diante do Atlético Goianiense, está suspenso aí nessa próxima rodada. Agora é hora de falarmos do futebol do nosso município, né? Trazer as informações da Copa do Interior, edição 2023. Nós teremos jogos decisivos, né? As quartas de final, né? Vamos trazer aqui os confrontos. Na sexta-feira, nós teremos, a partir das 7 da noite, o duelo entre Bom Jardim e Campo Alegre, na Arena Valfredão. No dia 26, nós teremos o Flamengo do Jardim enfrentando o Corinthians, também na Arena Valfredão. Aliás, todos os jogos desta fase acontecerão na Arena Valfredão. No dia 27, será a vez do confronto entre a Estrela da Vila e União Chapadense. E no dia 28, nós teremos Flamengo da Lagoa do Canto 2 contra Flamengo da Baixa Nova. Gabriela Reis. Agora 9 horas, estamos chegando ao final de mais uma edição da Resenha Noturna. Antes de me despedir, queria destacar aqui o primeiro classificado para a grande final da Liga dos Campeões, né? Competição europeia importantíssima. A Inter de Milão. Hoje nós tivemos clássico italiano, né? Entre Inter e Milan. A Inter de Milão tinha vantagem porque venceu o jogo de ida pelo placar de 2-0. E hoje garantiu mais um triunfo. Venceu por 1-0 no agregado. Ficou 3-0 para a Inter. A Inter garantindo vaga na grande final da competição após um tempo aí muito longo, rapaz, que a Inter não chega à final, né, da Liga dos Campeões, depois de 13 anos. Enfrentou um grande adversário, né, o Milan, que é o segundo maior campeão da competição. Está atrás apenas do Real Madrid. O Real Madrid do Vini Júnior, do Rodrigo, que entra em campo amanhã. Diante do City, as duas equipes empataram no primeiro jogo e amanhã é dia de saber o segundo finalista da Liga dos Campeões. A Inter já está lá. Só para fechar aqui, a seleção brasileira sub-20 já está na Argentina, vai disputar o Mundial da categoria, né? Depois de ficar 8 dias treinando na Granja Comari em Teresópolis, a equipe embarcou hoje rumo ao país do Mundial, né? Já preparada, né, para essa competição. Né? Com a equipe completa, o técnico Ramon Menezes, ele aproveitará esses últimos dias para ajeitar os detalhes finais antes da estreia. A estreia do Brasil está marcada para o domingo, dia 21, diante da Itália. Agora 9:03, chegamos ao final de mais uma edição do programa Resenha Noturna. Agradecer a todos vocês que estiveram comigo ao longo de todo o nosso programa. Lembrar que amanhã nós não teremos a resenha, mas teremos muito futebol. Amanhã é dia do Bahia entrar em campo pela Copa do Brasil. O Tricolor de Aço enfrenta Bahia. O Santos na Vila Belmiro, jogo de ida. A equipe baiana terá a oportunidade de decidir em casa no jogo de volta aqui na Arena Fonte Nova, no dia 31 de maio. Então, amanhã nós teremos a transmissão de Santos e Bahia na Vila Belmiro. Nossa programação não acabou. Agora é hora de você curtir aquela música boa de relaxar no final da noite, desta terça-feira. Show da noite. É hora do programa Show da Noite, o comando é dele. Adriano Júnior. Deixe seu rádio ligado, seu aplicativo conectado. Siga na sintonia da melhor, na sintonia da Rádio Jacuip. Tenham todos uma boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Gabriela Reis. Você acompanhou aqui pela Rádio Jacuípe a Resenha Noturna. Até o próximo encontro nesse mesmo horário. Ela chegou pra ficar. Bom remédio barato e bom atendimento é ultra popular. Ela chegou pra ficar. Com remédio barato e bom atendimento é ultra popular. Dona Maria, se liga no que eu digo. Avise seu vizinho, venha logo aproveitar. Tem promoção, variedade todo dia. A cidade é sua alegria, ultra popular. Venha de carro, a pé ou de bicicleta. Não fique fora dessa que seu bolso vai sorrir. Pode pagar com dinheiro no cartão, você leva um pacotão e se sente mais feliz, ultra popular. Mas ela chegou pra ficar.